Então, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Num artigo recente que eu publiquei no Diário do Comércio, aliás, eu nem sei se foi publicado ainda, que eu falo a respeito desse palpite que a dona Dilma Rousseff e o ministro Marco Aurélio Garcia deram a respeito da vida intelectual brasileira, que eles disseram que a vida intelectual está decaindo porque está surgindo aí uma subintelectualidade de direita. Não importando o aspecto político da coisa, eu me referi de passagem ali a um fenômeno tipicamente brasileiro, que eu resumi ali como sendo, por um lado, uma certa dificuldade de percepção, quer dizer, um desajuste entre o discurso, o conteúdo do discurso e a situação do discurso, mais ou menos uma espécie de versão diminuída da paralaxe cognitiva. Sendo que a esse fenômeno se juntava um segundo, que é a extraordinária capacidade que o brasileiro tem, uma espécie de mimetismo linguístico, quer dizer, de ouvir certas expressões, certos giros de linguagem e imediatamente captar o uso, daquela expressão. O uso e os contextos mais ou menos apropriados no qual o emprego daquela coisa funciona. Quer dizer, ele pega um giro de linguagem e ele sabe quando e onde repetir aquilo. E faz isso com uma certa habilidade, mas não quer dizer que o sujeito entenda realmente do que se trata. Então, essa capacidade mimética faz com que certas expressões, sobretudo quando vêm carregadas de um certo prestígio de alta cultura, como, por exemplo, expressões técnicas de filosofia, expressões latinas, etc., etc., se disseminem com uma velocidade impressionante e apareçam sendo usadas em contextos que são perfeitamente apropriados do ponto de vista da persuasão. Quer dizer, tem um uso persuasivo e um uso eficiente, mas que não denota de maneira alguma uma compreensão efetiva do que se trata. Quer dizer que o uso que fazem dessas expressões não é o uso técnico, não é o uso culto, é apenas um uso eficiente em termos do contexto retórico, do contexto de discussão envolvido. Eu duvido que algum outro povo do mundo tenha essa capacidade em nível tão elevado quanto o brasileiro. Mas quando você soma, vamos dizer, a impropriedade da percepção com a habilidade mimética linguística, então o que você tem é um universo de comunicação, em que você tem todas as ferramentas possíveis para o auto-engano, tá certo? E para produzir, vamos dizer, uma pseudocultura de dimensões absolutamente avassaladoras. Eu dei ali como exemplo um caso que eu já havia citado antes, que é quando eu publiquei dois livros sobre a ciência da ciência e arte da argumentação. Um é o Aristóteles em Nova Perspectiva, e o outro, como vencer um debate sem precisar ter razão. Esses livros colocaram-se à disposição de gerações novas que desconheciam o assunto completamente, uma série de termos técnicos, dos quais o que mais pegou foi o argumentum ad hominem, né? Então o pessoal começou a usar isso e usava, vamos dizer, em contextos retóricos apropriados, quer dizer, quando eles achavam que alguém, e até eu mesmo, né, havia tentado invalidar uma ideia em função, vamos dizer, da má qualidade da pessoa que a havia exposto. Falaram: ah, argumento ad hominem, argumento ad hominem. E eu logo percebi que estavam usando essa expressão por mero mimetismo. Quer dizer, mimetismo não só da expressão, mas o sujeito capta a expressão e capta a situação de discurso na qual o uso daquela expressão pode desencadear um efeito desejado. Quer dizer, isso é uma espécie de regra de jogo. Essa regra mais superficial do jogo, as pessoas pegam com uma facilidade impressionante. Eu não vejo, por exemplo, que o americano tenha essa capacidade. Ele, perante, quando vê o americano, quando ouve um termo desse, ele fica todo atrapalhado. E ele logo vai consultar um livro, alguma coisa, ou pergunta para alguém. Mas o brasileiro não, ele pega e imediatamente sai usando. Não usa de maneira imprópria, usa de maneira apropriada, quer dizer, mais apropriada apenas heuristicamente, quer dizer, apropriada para desencadear um efeito persuasório, tá certo? Mas deslocada em relação à herança cultural que está embutida, por assim dizer, nessas expressões. E, portanto, deslocada em relação ao status questiones. E, portanto, ao uso técnico efetivo desses termos. E a prova disso é que raramente alguém percebia que um argumento ad hominem nem sempre é um argumento ad hominem. Frequentemente é um exemplum in contrarium. Exemplum in contrarium não é um recurso heurístico como argumentum ad hominem. É uma prova lógica concludente. Se o sujeito faz uma generalização em termos universais e você mostra um exemplo, de um único, ou dois ou três, de que as coisas não são assim, então a generalização cai automaticamente. Isso aí é método científico. Mas você pode expressar, às vezes, um exemplo em contrário, sob uma forma que simula um argumento ad hominem. E eu notava que as pessoas que usavam isso aí, que tinham passado a usar esse termo, depois que os meus livros repuseram em circulação esses velhos esquemas, não percebiam esta sutileza. Então começavam a impugnar uma série de argumentos, dizendo que era um argumento que eram argumentos ad hominem, quando não eram ad hominem de maneira alguma. Eram tipicamente exemplo em contrário. O próprio fato de, quando eu citava, por exemplo, o fato de que Karl Marx dizia que só o proletariado podia ter uma visão integral, objetiva da história, por ser a última classe explorada. É importante estar assim, por exemplo, no limite do processo histórico. E, em seguida, o próprio Karl Marx expunha a sua visão integral, objetiva da história, sem ter sido jamais um proletário, aliás, sem ter jamais ter visto um proletário. As pessoas dizem, não, isso é argumento ad hominem. Ele está impugnando a teoria do Karl Marx por Karl Marx não ser um proletário. Digo, não, eu não estou fazendo isso, eu estou usando o Karl Marx como exemplum in contrario. Quer dizer, ele realmente não era um proletário. E o fato de que ele mesmo dissesse que somente o proletariado pode ter a visão objetiva da história, então é automaticamente impugnado por este único exemplo, porque pior ainda, ele foi não apenas o expositor da visão proletária da história, mas ele foi o primeiro. Quer dizer, a possibilidade de que o primeiro expositor dessa visão constituísse uma exceção à sua própria regra, teria que ser explicado e justificado, no mínimo, né? Então, as pessoas diziam, não, isso é argumento ad hominem, o que mostra que não estavam entendendo de que se tratava. Então, essa capacidade mimética do brasileiro, somada a uma certa dificuldade de percepção, que eu já vou explicar daqui a pouco, e que não é bem uma dificuldade de percepção, cria, então, um ambiente de confusão e de camuflagem e de falsificação, que é uma coisa assim, alucinante, no qual você não consegue nem mesmo se orientar. Praticamente todas as discussões públicas no Brasil, isso vai desde a discussão acadêmica, passando pela discussão de mídia, chegando até as discussões por internet e até as discussões de ambiente familiar, discussões domésticas, né? Que num ambiente absolutamente alucinatório, no qual você desfazer as confusões se torna materialmente impossível pelo número delas. Tá certo? Então, todo este curso visa a retirar desse contexto de contexto polêmico um certo número de pessoas e ensiná-las como é que se faz uma discussão real, que tenha a possibilidade de ter efeitos frutíferos, tá certo? Eu não sei se nós vamos conseguir ou não, mas eu espero que sim. Então, esse fenômeno eu assinalava como uma coisa caracteristicamente brasileira. Porém, evidentemente, um artigo sendo uma coisa escrito curto, e os escritos no Jornal do Brasil são cada vez mais curtos, não dá para explicar exatamente a que eu estava me referindo quando falava de uma dificuldade de percepção, ou erro de percepção. Na verdade, não é isto. Eu dei a entender ali, mas não pude explicar com mais detalhe, que se tratava de uma espécie de hiato entre o que o sujeito percebe e o que ele consegue exprimir. Nós não nascemos com a capacidade inata de expressar o que nós vemos, de expressar a nossa própria experiência. Essa é uma coisa que tem que ser aprendida. E ela só pode ser aprendida através da mediação de todo uma herança cultural, vamos dizer, que se interpõe entre você e a sua experiência, o seu mundo sensível, o mundo material que você apreende, né, lhe fornecendo uma série de instrumentos para transmutar uma coisa na outra. Quer dizer, o processo de verbalização da experiência não é automático, não é natural. O aprendizado dele é muito complexo e esse aprendizado é impossível, vamos dizer, sem um mediador. Esse mediador é, em primeiro lugar, o seu próprio ambiente familiar, são as pessoas que te ensinam, são os seus professores, a herança cultural, etc, etc. E, no Brasil, o aporte que você recebe dessa herança cultural é muito pobre. Quer dizer, nós temos um caso que nós podemos chamar de privação cultural generalizada. As pessoas não recebem o apoio necessário da herança cultural para que elas possam trabalhar verbalmente a sua própria experiência. Não recebe no sentido, em dois sentidos. No sentido de que, quantitativamente, o material recebido é pobre. E, qualitativamente, os esquemas recebidos são extremamente repetitivos, porque estão vinculados aos interesses, vamos dizer, vamos chamar elite cultural, elite intelectual do momento, que nós sabemos o que é. Então, e, em terceiro lugar, não recebe esse aporte cultural devido porque a educação no Brasil é feita em moldes copiados de um cidadão chamado Jean Piaget. E o Piaget, assim como outros outros educadores que influenciaram muito a escola no Brasil, uma característica marcante da obra do Jean Piaget é que ele passa a vida tentando descrever o modo de aprendizado das crianças e ele só leva em consideração dois elementos. De um lado, a criança, quer dizer, o sujeito do processo de aprendizado, e do outro lado, o mundo, isso é o objeto. Como se a relação da criança com o mundo fosse uma coisa direta. Quer dizer, veja, ele é um educador que não sabe que existem professores. Né? Então, é claro que a educação baseada... Essa descrição, era, embora em si mesma possa ser exata, ela salta um elo do processo causal. É como você descrever, por exemplo, o fato de que toda vez que você aperta um botão ali, acende a luz. Tá certo? E você está fazendo, omitindo que entre o botão e a luz, né, existe uma usina elétrica, existe toda a rede de fiação, etc, etc, etc. Então, não está errado você dizer que toda vez que aperta o botão, acende a luz, se apertar de novo, apaga. Tá certo? Mas é um processo causal visto de maneira... pode ser descrito com exatidão, só com esses elementos, tá certo? Mas ele é fantasmagórico, ele é totalmente fictício. Então, quer dizer que o mundo educacional do Sr. Jean Piaget é um mundo fictício. É um mundo onde existe mais uma criança e existe um mundo do outro lado, tá certo? E a criança sozinha tem que fazer o serviço todo como se fosse uma espécie de Robinson Crusoe, com a diferença que o Robinson Crusoe, quando ele cai na ilha, ele já traz todo o aporte da sua cultura, é? Ele tem arma de fogo, ele tem livros, ele tem instrumento, tem machado, um martelo, uma serra. Quer dizer, ele traz toda a civilização consigo, e a criança do Jean Piaget não. Então, o Piaget leva ao extremo a concepção materialista, onde só existem duas entidades igualmente materiais, uma que é a criança, outra que é o mundo. Está certo aí? É claro que essa educação tem que ser um fracasso, ela é uma deformidade, está certo aí? Acontece que todo mundo que no Brasil tem menos de, digamos, 50 anos, foi educado mais ou menos nessa base. Então, é claro que nessas condições o aprendizado, a absorção da tradição cultural é uma absorção diminuída, criando um estado de privação. Então, essa absorção, na verdade, acaba se limitando à aquisição de uma série de automatismos lógicos, gramaticais, semânticos, que o sujeito vai repetir pelo resto da vida, ele vai dizer que achar que aquilo é pensar. Mas, na verdade, ele está muito distante do que seja pensar e mais ainda do que seja aprender. Tanto que nós vemos que um fato que eu observei inúmeras vezes no Brasil. Quando você expressa uma opinião qualquer, dá uma ideia qualquer, as pessoas querem rebater ou querem discutir isso, a primeira coisa que elas fazem é montar frases. Não é jamais examinar a sua experiência real. Ora, se eu estou falando uma coisa desde a minha experiência real, e nós sabemos que nunca é possível você expor toda a experiência real, você dá um esquema simbólico que subentende toda uma retaguarda de experiência, né, interior, subentende toda uma vida interior. Então, quando você emite aquilo, você espera que o seu interlocutor tenha uma experiência similar, que ele possa evocar de modo a fazer uma analogia com o que você está falando. E, portanto, haver uma sintonia entre o que está sendo dito e o que está sendo ouvido. E eu reparo que, em geral, isso não acontece. Em parte porque a maioria das pessoas não tem essa experiência interior e, portanto, nem sabe do que eu estou falando. Sabe o que eu estou falando, mas não do que. Então, não havendo a retaguarda, então é como se fosse assim. Quer dizer, a comunicação ela vem de uma experiência muito ampla e ela condensa aquilo em duas ou três fórmulas verbais, que são o que você pode explicar no momento. Então, forma como se fosse uma cunha ou um triângulo. Né? E, do outro lado, deveria se formar um triângulo equivalente, em sentido contrário. Não é isso? Quer dizer, eu venho da minha retaguarda de experiência, condenso numa frase, o indivíduo ouve aquela frase e ele desdobra aquilo de acordo com a sua experiência anterior, formando como que dois triângulos que se encontram na ponta. O que acontece é que quando eu solto ali o meu triângulo, ele bate numa superfície. Tá certo? E não tem aprofundamento, não tem retaguarda. Tem só a combinatória imediata de frases de aprovação ou desaprovação. Isso aí não tem nada a ver, vamos dizer, com o fato do sujeito gostar ou não gostar do que eu estou falando. Okay? Aqueles que gostam e aprovam também estão raciocinando do mesmo modo. Entendeu? Então, tem um cafezinho. Então, o fato é que então, nessa condição não se cria a comunicação efetiva, e muito menos pode haver um intercâmbio, né, uma troca de ideias. Né, tinha um amigo meu, já falecido, Daniel Brilhante de Brito, que costumava dizer assim: o fulano me convidou para uma troca de ideias, mas eu não fui porque eu ia sair perdendo na troca. Então, isso realmente acontece comigo. Né? Pessoas que puxam discussão, puxam conversa comigo, em geral, assim, a experiência interior delas é pobre, às vezes quase nula. O que há é apenas a reação verbal imediata ao que eu estou falando. Quer dizer, se tu ouve uma frase, ele imediatamente produz outra combinação. Então, a reação é puramente verbal, epidérmica. Isso aí, vamos dizer, para quem escreve, para quem leciona, é uma coisa assim, tão decepcionante, né? Porque a comunicação efetivamente não se deu. Então, em contraste com o Jean Piaget, houve um outro educador, existe ainda, eu creio que ele está vivo ainda, que esse sim sabe educar as pessoas e produzir algum resultado que não seja pura devastação cultural, como fez Jean Piaget, que é o Robin Feuerstein. O Feuerstein, ele foi, ele nasceu na Romênia, e a maior parte do trabalho dele foi desenvolvido em Israel, em circunstâncias onde era preciso, era absolutamente necessário, produzir resultados. O que no Brasil não é necessário, né? No Brasil você pode dar, entre aspas, educação para as pessoas por anos a fio, e se elas ficarem cada vez mais burras, tirarem resultados cada vez piores nos testes internacionais, não tem importância, isso não faz a menor diferença. Porque é tudo apenas, vamos dizer, para constar, para exibir e não para produzir algum resultado efetivo, a não ser eleitoral, evidentemente. Né? Mas ali em Israel eles estavam formando a nação, né? Ali cercado de inimigos, cercado de dificuldade, então precisava urgentemente criar uma geração de pessoas capacitadas. Então, um dos camaradas incumbidos disso foi o Robin Feuerstein, e a primeira coisa que ele observou é que esse aprendizado direto, tal como descrito pelo Jean Piaget, não existe. Então, ele chamou a teoria dele, né, o aprendizado mediatizado ou mediado. Essa, na verdade, é até, vamos dizer, uma expressão redundante, porque desde que o mundo é mundo, todo aprendizado foi mediatizado. Vamos supor uma situação extrema, né, um tipo ideal. Adão no paraíso, mas nem Adão aprendeu sozinho. Tinha Adão, tinha o paraíso, e tinha Deus para ensinar o que era certo, e tinha a serpente para ensinar o que era errado. Quer dizer, se não tivesse esses agentes, não é isso? Adão não teria aprendido nada, ele teria ficado olhando aquela coisa toda que nem um pateta, tá certo? E nem saberia o que fazer ali. Tá certo? Então, aprendizado mediado é simplesmente aprendizado. Aprendizado significa que alguém te ensina alguma coisa. Então, existe o sujeito do ensino, que é o aluno, o estudante, o objeto do ensino, que é o mundo, a realidade, e existe o mediador, que é o professor ou o criador da situação de ensino. Em segundo lugar, o Feuerstein percebeu que para você aprender alguma coisa, alguém precisa te dar, além do conteúdo material do que ele está ensinando, ele precisa te dar alguns instrumentos que te ajudem a assimilar aquilo e que permitam depois você reproduzir o aprendizado em outras circunstâncias, para outros objetos, já sem a ajuda do professor. Quer dizer, você vai continuar fazendo sozinho o que o professor te ensinou. Então, esses esquemas auxiliares que vão te permitir continuar aprendendo, diz o Feuerstein, eles são, em primeiro lugar, impostos. Quer dizer, não são objeto de discussão. Quer dizer, o professor cria aquilo, ou aprendeu aquilo com outro, ele repassa aquilo ao aluno. E não cabe ao aluno discutir aquilo, porque aquilo não é o objeto do aprendizado, é o instrumento do aprendizado. Se ele for criticar o instrumento, então acontece, o instrumento se transformou no objeto. Então daí precisaria ter um terceiro instrumento para fazer a mediação e assim por diante. Isso é claro que não é possível. Tá certo? Então, destes instrumentos, alguns são de ordem puramente linguística, por exemplo, as regras de gramática, que você vai ter que aprender. Outros instrumentos são de ordem puramente lógica, como os esquemas matemáticos, né? E alguns, né, pertencem a, vamos dizer, não são regras formais, mas são esquemas que vão permitir fazer o salto entre o que é puramente formal e o que é puramente material. Aí estou me reportando à antiga distinção entre lógica formal e lógica material. A lógica formal trata unicamente da consistência do discurso, né, isso? E a lógica material trata da ligação entre o discurso e o seu objeto. Tá certo? Então, é claro que o problema fundamental da educação não são os esquemas puramente formais, mas os esquemas que fazem a ponte entre a matéria do conhecimento, a matéria do discurso e a sua forma. Então, neste ponto, as regras da lógica e da aritmética e da gramática não podem te ajudar em nada. Porque todas elas dizem respeito apenas ao discurso. Seja um discurso em palavras, seja um discurso em outros sinais, como na matemática. Tá certo? Então, ainda que você se aprimore muito nesses instrumentos, quer dizer, você saiba, né, muita lógica, muita matemática, de bom, está te faltando uma coisa, quer dizer, que é a ligação com a experiência. Quer dizer, como é que você vai transmutar a experiência nessas linguagens? Isto é uma coisa, vamos dizer, que no ensino brasileiro é 100% ignorado. Por quê? Como nós partimos apenas, vamos dizer, do esquema piagetiano, onde só existe a criança e o mundo, né? Então, evidentemente, qualquer intromissão do professor é considerada uma coisa indevida, uma imposição autoritária. Então, o coitado do aluno é obrigado, vamos dizer, a aprender sozinho. E o máximo que o professor pode fazer é lhe dar esquemas formais, com a ressalva de que esses esquemas formais também são imposições autoritárias. As regras gramáticas são imposições autoritárias, as regras lógicas são imposições autoritárias, então você deve ser moderado ao impor essas coisas às pobres criancinhas. E é assim que se produz uma multidão, tá certo, de pessoas afetadas de profunda e radical privação cultural. Tá certo? Então, o que o Feuerstein descobriu é que você tem que ajudar as pessoas a perceber o mundo. Primeira coisa. Então, você tem que aprender, vamos dizer, as relações de tempo, de espaço, de causalidade, de posição, as cores, as formas, as figuras, as sequências, tudo. Em segundo lugar, na mesma hora que você está fazendo isso, você está passando os instrumentos de verbalização disso aí. Ora, eu digo, isso não é uma grande descoberta. Você não pode dizer que o Feuerstein descobriu isso. Porque se você pegar eu, em grande parte, eu fiz a minha educação, eu tive que fazer eu mesmo, porque eu queria que alguém me educasse, ninguém me educava, só me ensinava um bobagem. Então, eu tive que procurar por mim mesmo. Então, eu fiz a minha educação, em grande parte, baseada em manuais escolares franceses e americanos do século XIX, onde tinha tudo isto. Século XIX, começo do século XX. Por exemplo, o livro sobre a arte do estilo, do Jules Payot, onde ele diz o seguinte: agora você pega todos os objetos que estão nesta sala, você diga o nome de todos eles, né, e diga as cores e tonalidades de cada um deles. Né. Faça uma comparação entre os tamanhos e descreva as posições em que eles estão nesta sala. Eu digo, o que era isso aí? Era o método Feuerstein, com quase 100 anos de antecedência. Isso tudo foi perdido ao longo do tempo. Né? Vamos dizer que outra coisa que foi perdida é, vamos dizer, o simples domínio auditivo, o domínio musical da linguagem. Você hoje dificilmente, mas muito dificilmente, encontra uma pessoa que seja capaz de ler um texto com todas as entonações corretas e dando o peso de cada palavra conforme o significado dela no texto. Agora, então, se você não tem nem isto, se você não tem nem a mais elementar das estruturas, que é a estrutura sonora do idioma, como é que você vai poder trabalhar a sua experiência com esta linguagem? Isso é absolutamente impossível, né? E eu digo para vocês, quando eu me coloquei o problema da minha autoeducação muito cedo. Mas, às vezes, eu tive sorte e descobri logo as coisas que eu precisava, as fontes que eu precisava. Em outros casos, eu descobri muito tardiamente. Por exemplo, esses manuais do Júlio Payot, né, eu descobri quando eu já tinha 30 anos. Né, e, de repente, eu vi, olha, eu estou aqui, eu estou querendo ser um escritor. E eu não sei se quer descrever esta sala, meu Deus do céu. Onde é que eu pretendo chegar com isso? Se eu continuar assim, eu vou ser sempre uma farsa, um palhaço. Né? Se eu não consigo estabelecer sequer uma relação entre a minha fala e o ambiente físico, né, do qual eu estou falando, então, como é que eu vou poder falar de ideias abstratas? Né? Ou seja, eu vi que eu tinha saltado uma etapa do aprendizado. Eu estava lá lendo livro de filosofia, São Tomás de Aquino, Nietzsche, Karl Marx, Kant, etc., etc. Sendo que o meu domínio da linguagem era deficiente num nível muito mais baixo do que isto. Então, eu humildemente falei, bom, vamos voltar. Vamos parar com esta... com esta palhaçada, e vamos voltar e tentar adquirir, né, todos esses instrumentos que a educação não me deu e que os nossos educadores nem sequer sabem que existem. Tá certo? Em suma, eu percebi, eu ali pelos 30 anos, eu com tudo que eu sabia, com tudo que eu tinha lido, eu percebi que eu tinha uma privação cultural básica. E que se eu tentasse construir um mundo de pensamentos abstratos e opiniões filosóficas em cima disto, seria tudo uma farsa. Porque eu ia apenas transformar, vamos dizer, esquemas verbais lidos em outros esquemas verbais diferentes, que me parecessem mais apropriados. Tá certo? Então... daria a impressão de que estava sendo feito um trabalho apenas livresco, quer dizer, é um texto que se transforma em outro texto, que se transforma em outro texto. Né? Mas seria errado chamar isso de livresco. Tá certo? Porque nem mesmo a compreensão dos próprios textos é possível com isto. Né? Quer dizer, por quê? Porque o texto... cada texto, ele também se refere a um universo de experiência. E se eu não sou capaz de refazer esse universo de experiência, o universo de experiência de Platão, de Santo Tomás, etc., etc., então eu não estou entendendo o que eles estão dizendo. Então eu não estaria nem mesmo lidando com os livros, mas apenas com a aparência superficial de livros. E isto é o que no Brasil atualmente se chama vida intelectual, na melhor das hipóteses. Por exemplo, agora eu estava lendo um trabalho academicamente excelente do Luiz Costa Lima, um crítico literário de boa reputação no Brasil. Sobre a imaginação, a fantasia. Tá certo? Então ele expõe a teoria aristotélica da fantasia tal como ele leu num comentador de Aristóteles. E depois explica as mudanças sucessivas que houve no conceito da fantasia, da imaginação, a partir, sobretudo, do século XVIII, mostrando que houve, então, uma imensa valorização da imaginação. Tá certo? Eu digo, olha, o que é que ele entende como doutrina aristotélica da imaginação? Ele entende aquilo que Aristóteles escreveu sobre a imaginação. Mas o que Aristóteles escreveu sobre a imaginação é o que Aristóteles pensa? Não. A respeito? Não. É o que Aristóteles sabe a respeito? Não. O que ele escreveu é somente o que ele escreveu. Para saber o que ele realmente conhecia a respeito, você precisa ver como ele lida com este fenômeno em outros escritos completamente diferentes. Então, Aristóteles faz, evidentemente, uma diferença entre a imaginação ou fantasia, e, de um lado, o pensamento, e, do outro lado, a sensação. Ele diz, a sensação é sempre a apreensão de alguma coisa que existe. Você não pode ter sensação do que não existe. Então, de certo modo, não existe erro na sensação. Aí, por outro lado, no pensamento, bom, existe a possibilidade de erro, mas existe a possibilidade de corrigi-lo através das regras da lógica. Né? E na fantasia? Na fantasia não tem nada disso. Você parte da sensação, mas as combinações que você faz não estão comprometidas, não tem um compromisso de fidelidade à sensação e não tem um compromisso de fidelidade à lógica também. Tá certo? Então, a conclusão que se tira deste texto, do texto onde Aristóteles diz isto, né, é que ele, de certo modo, desvaloriza a imaginação. E, bom, a conclusão que se tira deste texto. Porém, é o tal negócio, eu estou lidando com textos ou estou lidando com experiências reais de pessoas reais? Para saber o que é Aristóteles, não o autor desse texto em particular, mas Aristóteles real, pessoa de carne e osso, né? Entendia sobre imaginação, eu preciso ver como é que ele lida com isto em situações onde ele não está falando especificamente disto. Por exemplo, quando ele diz que a inteligência racional não pode lidar diretamente com os conceitos da experiência, da experiência sensível, mas somente com as suas imagens depositadas na memória. E em outro lugar completamente diferente, ele diz que memória e fantasia são a mesma função. Então, assim entende que Aristóteles está colocando a imaginação no centro do processo cognitivo. Por que que eu sei disso? Porque eu não estudo textos. Eu aprendi que textos são somente a ponta do iceberg. Por trás do texto tem um mundo de experiência real. E é esta experiência real do autor que eu devo tentar descobrir e ter acesso. Porque daí eu vou compreender o que ele está querendo dizer. Se não, eu compreendi apenas o que ele disse e não o que ele sabe. E, portanto, eu aprendi apenas palavras. Aprender essas palavras e transformá-las em outras palavras próprias é a atividade cognitiva mais alta que se conhece na universidade brasileira. E quando você chega no topo, você encontra, quando eles pegarem entre os típicos professores universitários brasileiros, o Luiz Costa Lima está entre os melhores. Melhores, mais respeitáveis. Tá certo? Mas é um homem que transforma textos em textos. Daí nós entendemos o sucesso do desconstrucionismo no Brasil. Quando, né, os Derrida e outros dizem que um texto não tem nenhuma referência fora dele, que apenas um texto significa outro texto, que significa outro texto. Essa teoria ela é falsa na realidade, mas ela expressa a experiência cognitiva dos universitários brasileiros. Então, por isso que eles aderem. Porque aquilo corresponde ao que eles estão fazendo. No mundo da universidade brasileira, um texto se transforma em outro texto, se transforma em outro texto, se transforma em outro texto. E daí, no fim, chega o seu Arthur Janotti e diz que a filosofia é uma atividade que lida eminentemente com o texto. Então, bom, tudo isso aí é uma arte requintadíssima de não compreender nada. E você cria uma tragédia intelectual fora do comum. E, sobretudo, você cria um artificialismo da vida intelectual. Então, nesse ambiente de artificialismo sufocante, a proposta de que o intelectual tem alguma função política militante lhe traz até um alívio, porque o vincula, de certo modo, à realidade que, na sua atividade propriamente acadêmica, é inacessível. Então, ele sente que ele está, de certo modo, quando assina um manifesto do PT ou coisa assim, trabalha pela candidatura da Dilma, ele sente um reconfortante retorno à realidade. Só que isso aí torna a coisa ainda mais farsesca. Porque aí também o indivíduo não está buscando a realidade, mas está buscando um sentimento de realidade. E esse sentimento de realidade é dado por dois fatores. Primeiro, pela participação no esforço coletivo, onde você sente participar, então, de uma coletividade, você adquire uma identidade ali, né? E, em segundo lugar, pela intensidade da experiência emocional assim obtida. Então, aí é que o auto-engano se transforma, se consolida, por assim dizer, e se torna invencível. Espero que estejam entendendo a minha explicação. É isso. Então, dentro dos instrumentos de aprendizado que um professor tem que transmitir ao aluno, que ele jamais pode adquirir sozinho, tá certo? Mesmo aquele Robinson Crusoe do mundo piagetiano, né, que está um garoto perante o mundo material, mesmo esse não conseguiria. O principal é a tradição literária, a tradição de uso da língua. Não de uso da língua para produzir textos, mas uso da língua para codificar experiências que têm que ser interpretadas, né, em função de experiências análogas que você tem, seja de ordem real, seja de ordem imaginativa. Se ninguém te ensina a fazer isto, eu digo, olha, nunca você vai compreender nada, nada, nada, nada, nada. Você vai falar, você vai opinar, você pode até apresentar trabalhos em congressos científicos internacionais, mas você vai estar sempre falando só, na melhor das hipóteses, você vai estar falando de textos. E quando você discute uma ideia, não há na sua discussão uma referência à experiência anterior, mas há apenas um desconforto com certas formulações verbais que lhe foram apresentadas, às quais então você opõe, de novo, certas outras formulações verbais alternativas que lhe parecem mais satisfatórias. Mas isto sem, vamos dizer, nenhum exame retrospectivo da experiência. É claro que isto, com frequência, chega ao estado de incompreensão até mesmo dos textos. Então, invariavelmente, isso aí é batata. Nas discussões que surgem em torno dos meus artigos de jornal, eu sempre observo isso. E agora, de 1.000 pessoas que opinam, se aparece uma que conseguiu puxar alguma coisa da sua experiência anterior para confrontar com a minha, é muito. Já a reação é puramente verbal. Ou seja, a frase que eu disse não soou, vamos dizer, harmônica para aquele indivíduo. Ele não gostou do que eu disse. Quer dizer, ele não sabe se as coisas são assim mesmo ou se não são. Então, de certo modo, a produção da frase opositiva, da frase alternativa, é imediata. Então, é claro que as objeções são sempre enormemente superficiais. Mas muito raramente, muito, muito, muito, muito, muito, aparece algum palpite, alguma opinião, onde você veja uma experiência humana efetiva. Então, isso é a experiência contrária da que eu tenho tido aqui nas perguntas de alunos aqui. Aqui a quase totalidade das perguntas que chegam refletem uma experiência interior. Essa experiência pode ser até confusa, mas ela está lá. Quer dizer, não é uma simples reação verbal. E quando eu vejo isso, eu fico muitíssimo contente, porque eu vejo que isso aqui está funcionando. As pessoas entenderam que pensar e conhecer não é uma simples reação verbal. Que toda resposta a uma ideia exige um esforço até de autoconhecimento. Tá certo? Onde você vai ter que rememorar a sua experiência com muita fidelidade. e ver se ela confere ou não com aquilo que o outro está dizendo. Ou se, por acaso, houve, como no meu caso também pode haver, como todo mundo, houve uma transmutação infeliz ou errada, ou insuficiente, da experiência em palavras. Muitas vezes eu mesmo, quando estou escrevendo um artigo, estou percebendo que a minha expressão é insuficiente, mas que, vamos dizer, nas dimensões daquele artigo eu não vou conseguir consertar. Então, deixo aquilo provisoriamente assim mesmo e depois tento consertar no outro artigo. Em suma, eu vejo que os alunos aqui estão começando a ficar conscientes da dificuldade de transmutar experiência em linguagem. O que significa que estão conscientes da sua experiência de algum modo, mesmo que ela lhes pareça confusa, nebulosa, inabarcável. Não, pelo menos tem isto. Então, quer dizer que, entre este material que eu recebo aqui sob a forma de perguntas e o que eu vejo aparecer em discussões na internet, ou até em discussões públicas na mídia, já começa a haver uma diferença de dimensão, porque tudo que estão discutindo na mídia, no mundo acadêmico, é puramente bidimensional. Não tem profundidade de experiência interior. São apenas emblemas ou simulações verbais de conhecimento, as quais, se você tenta analisar, você percebe imediatamente que o indivíduo, para formular aquelas frases, ele teve não apenas que ignorar a sua experiência, mas teve até que fugir dela. Como se, no momento de criar a frase, ele estivesse criando, através dela, uma nova identidade para si. Ele monta uma frase para ele parecer diferente do que é. Então, está fazendo exatamente o contrário do que faz um escritor. O que um escritor de verdade faz é procurar desesperadamente tomar posse da sua experiência, né, e conseguir, quase magicamente, que ela se condense em símbolos que sejam decifráveis por outras pessoas que têm a mesma experiência, criando, vamos dizer, uma efetiva comunicação, não só no nível verbal, mas no nível da memória, da imaginação, dos sentimentos, dos valores, etc., etc. É isso que permite, às vezes, que certos escritores que a gente aprecia, especialmente, comecem a fazer parte do nosso mundo pessoal. Porque a experiência deles acaba por nos parecer transparente. De tal modo, flagrantes são as analogias entre a experiência deles e a nossa própria. Tá certo? Ao ponto de que, muitas vezes, eu senti que eu poderia, vamos dizer, explicar, expor os meus sentimentos só com citações de autores que eu gosto. Tá certo? Isso para não falar de citações da Bíblia, etc. Eu disse, olha, eu estou sentindo uma coisa, tenho uma experiência, mas eu não conseguiria expô-la tão bem quanto esse fulano expôs. Evidentemente, ele não estava falando de mim, ele estava falando de si próprio, ou de algum ser humano que ele conheceu. Tá certo? Mas eu percebo claramente que eu não teria como alterar esta forma. Naquilo está perfeito. Certas certas citações que eu até repito, certas frases que sempre, frases sobretudo poéticas que me ocorrem, né? Quando eu as digo, eu estou colocando ali toda a minha experiência pessoal e dizendo, olha, eu não sei como esse sujeito falou de mim melhor do que eu conseguiria falar, né? Então, quer dizer que em todos esses casos, o que eu estou dizendo passou pelo teste do que eu chamo método da confissão. Quer dizer, eu examinei, eu pensei, eu rememorei, e eu confesso que a coisa é assim. Então não é apenas uma coisa que, num certo momento, um sujeito criou uma frase, né, bonitinha para dizer aquilo ou não. Por exemplo, na poesia do Bruno Tolentino, eu acho que eu li tudo que o Bruno Tolentino publicou. Eu frequentemente chamava a atenção dele, porque ele tinha um gênio verbal fora do comum, uma combinatória verbal. E ele às vezes se deixava arrastar para aquilo, e ele ia além ou fora da experiência dele. Então eu dizia para ele: ó, Bruno, isso aqui está falso, isso aqui não é você. O famoso poema dele, O Espectro, que eu corrigi várias vezes aquele poema, ele escrevia de um jeito, eu falava: está errado, não é isso. Daí de outro, de outro, de outro, de outro, até que ele acertou. Né? Então, o Bruno era um grande poeta, mas era um brasileiro. Né? Então, ele, este mimetismo verbal, ele tinha em nível, vamos dizer, todo brasileiro tem, mas ele tinha em nível excelso, em nível de genialidade. Ele passava uma semana num país, estava falando aquele idioma, não quer dizer que ele compreendesse. Então, ele disse: olha, eu já... Por exemplo, ele contou a história, eu já tinha escrito vários poemas em italiano, né? E um dia alguém me disse para mim: pega tal coisa no armário. Eu não sei como é, não lembro como era a palavra em italiano. Mas ele, o Bruno também não conhecia, não sabia como dizer armário em italiano. Quer dizer, como é que o escritor italiano não sabe dizer armário? Né? Quando qualquer criança sabe. Né? Então, este mimetismo verbal dele permitia, né, imitar uma língua. Não como inglês, porque ele, a educação literária do Bruno foi em inglês, a experiência humana dele foi grande parte em inglês, então quando ele falava inglês, ele era, em geral, era ele mesmo. Mas quando ele falava italiano, não, ele estava imitando. E o leitor já não percebia a experiência, não percebia a diferença. Mas isso acontecia também com o que ele escrevia, frequentemente com o que ele escrevia em inglês ou português, quando ele começava a abusar do seu domínio da linguagem. Então, ele ligava, isso eu chamo de ligar o piloto automático. Quer dizer, ligou a máquina de falar, tá certo? Mas não tem mais um ser humano atrás dela, não tem experiência real. O resultado é que você produz certas combinações que, não correspondendo a nenhuma experiência real, vão evocar no leitor experiências fictícias. Não é isso? Então você vai estar fazendo mal a eles. Né? Então, por causa disso, eu fiz essa destruição no poema O Espectro, e em alguns outros poemas do Bruno. Né? Eu li aquilo e falava: não, isso aqui não é. Não é isso que você queria dizer. E talvez dentro de você queria dizer outra coisa, mas na hora apareceu isso, você... Né? Assim, é como você está querendo falar de tomate, mas surgiu uma bela frase sobre abacaxi, e você... Ah, então fica abacaxi mesmo, tá entendendo? Então, isso não é literatura, isso é enganação. Felizmente, não é isto o que eu observo na maior parte dos poemas do Bruno. A maior parte deles tem uma experiência humana real e está tão brilhantemente condensada que dificilmente se conseguiria dizer aquilo melhor. Muito bem. Estamos o aporte fundamental no aprendizado é, em primeiro lugar, o da tradição literária. Sem isto, nada mais se faz. Foi por isto mesmo que, para o nosso curso de inglês, com a Margarita Nós, eu escolhi esse texto hediondo do Frank Raymond Lewis, que é uma das coisas mais difíceis que eu já li na minha vida. É um livro horroroso, porque é um crítico literário falando para outros críticos literários dentro do ambiente acadêmico sobre assuntos que são daquele meio específico. Então, ele está supondo uma imensa quantidade de referências literárias, históricas e sociológicas locais que o seu leitor conhece e que nós não conhecemos. Tá certo? Mas... claro que eu não escolhi o texto só por causa da sua dificuldade. Mas porque o que o livro está tentando dizer naquele livro é exatamente o que eu estou dizendo aqui. Quando ele propõe o estudo do inglês como disciplina de pensamento, É disso que ele está falando. É a primeira disciplina de pensamento, não só de pensamento, mas de pensamento, de percepção e de expressão que você deve adquirir é a sua própria língua. É? Começando pela... A língua tem, é um fenômeno complexo, tem várias camadas. Né? A primeira camada é, evidentemente, a camada sonora. Você começa ouvindo a sua língua. Né? E é necessário que a criança adquira, vamos dizer, o domínio de toda a riqueza sonora do seu, da sua língua e se exercite em expressar a sua experiência, os seus sentimentos, seus desejos, as suas percepções com a sonoridade da língua. Não é isso? Ora, que criança brasileira recebeu isso? Por exemplo, no mundo anglo-saxônico existe toda uma tradição do que eles chamam nursery rhymes. Nursery é o lugar onde se cuida dos bebês. Então seria, não sei como seria o equivalente em português. Berçário. Rimas do berçário. Né? Rimas da creche, tá certo? E é praticamente todo escritor inglês ou americano escreveu pelo menos, né, uma ou duas coleções de nursery rhymes. Então, a tradição disso é um negócio oceânico, avassalador, não termina mais. E praticamente toda criança americana tem pelo menos um pouquinho disso. Vou dizer, a mais burra recebeu um pouquinho disso quando era criança. E quando eu olho para a educação doméstica brasileira, não tem nada disso. Que mãe que você conhece que passa a hora lendo poesias para os seus filhos? Não tem. Então você já tem a privação cultural desde casa. Você vê que quando a gente fala o sujeito é analfabeto, aquela expressão. Foi o Carlos Lacerda que inventou essa expressão. O sujeito é analfabeto, ou o Carlos Lacerda ou o Nelson Rodrigues, não lembro. Analfabeto de pai e mãe. Tem toda a razão. Quer dizer, ele recebeu o analfabetismo como uma herança cultural. Não tem mais, se não pegaram nem, né, a riqueza sonora da língua. Então, o que acontece? Acontece o que está acontecendo hoje. Eu vejo, por exemplo, muitos jovens poetas aparecendo. E, às vezes, eles têm uma inventividade de imagens fantásticas. São umas imagens muito fortes que usam. Né? Bonitas mesmo. Mas não tem o menor sentido, não tem ouvido para a língua. Então, vamos dizer, a métrica que os caras usam é totalmente deficiente. É horrível. Eles não percebem que a coisa está soando mal. Às vezes o que querem fazer a métrica contando no dedo só. Né? Mas a métrica não depende de contar no dedo, depende do ouvido. Né? Às vezes, certas junções de sílabas, né, que aritmeticamente são duas sílabas ou uma sílaba. Se aritmeticamente são duas, às vezes vale a pena contar como se fosse uma. E se aritmeticamente é uma, às vezes vale a pena contar como se fosse duas, porque o ouvido é soberano. O ouvido é que decide. E, né, e isso, nisso aí, o velho Bruno Tolentino jamais falhava. Né? Tinha um ouvido terrível. Ele sempre sabia essa coisa e essa. Dá o efeito musical que ele queria ou não. Né? Então, o que aconteceu com esses jovens poetas? Eles foram privados daquela primeira, vamos dizer, educação literária infantil, não desenvolveram o senso da sonoridade do idioma, porém, mais tarde, começaram a ler poesia, leram Fernando Pessoa, leram Antero Quintal, leram Camões, Carlos Drummond de Andrade, etc., etc. Então, eles pegaram estruturas mais complexas que estão nessas obras, mas não pegaram a base sonora. Então, eles estão no mesmo problema que eu. Eles adquiriram uma educação superior, mas está faltando a base infantil. E, às vezes, é muito humilhante você dizer, puxa vida, estou aqui, eu aqui escrevendo, né, sonetos, ódios, poemas épicos, etc., etc. E eu não tenho senso auditivo do idioma. Então, tenho que voltar lá para trás e começar recitando batatinha quando nasce. Falo, ah, lamentavelmente. Eu mesmo tive essa experiência. Estou falando aos 30 anos. Eu, graças aos manuais do Júlio Paiot, né, eu percebi que eu era um ignorante completo, que eu só tinha a parte de cima. Mas como faltava, vamos dizer, aquela base material da experiência imediata, o que eu estava falando era artificial, era postiço no fundo. E eu tive que voltar atrás, né, e começar de novo a fazer, né, exercícios de descrição. Como teria feito na escola até primária. Né? Então, no tempo que eu fiz escola primária, ainda tinha um pouco de descrição. Eu vejo que aqui nos Estados Unidos a escola ainda cuida mais disso. Eles exigem mais disso aí do aluno. Mas muito mais do que no Brasil. Então, de algum modo, o sujeito vai ter que aprender a se explicar. Não é isso? Então, eu vi assim, por exemplo, fazer uma redação sobre, sei lá, como passei o fim de semana, ou meu cachorro, tá entendendo? Era uma coisa muito importante, né? Que eu estava ali querendo escrever coisas sobre Platão e Aristóteles e tal, mas que eu não sabia falar do meu cachorro. Tá entendendo? Então, era evidentemente um mundo descarnado, um mundo sem fundamento existencial, sem realidade, um mundo só de formas. Então, graças ao abençoado Júlio Paiot, eu percebi que tinha que voltar atrás. E, evidentemente, se eu faço uma recomendação dessa a um jovem poeta brasileiro, ele vai ficar ofendidíssimo. Eu digo, mas olha, esta ofensa pode salvar a sua vida, meu filho. Se você aceitar o que eu estou dizendo, né, você pode vir a ser um grande poeta. Fora disso, né, você vai ser tipo como Chico Buarque de Holanda, né, só combinações de sons sem nenhum fundamento da experiência, tudo imitativo. E não só você vai escrever assim, mas você vai ler assim também. Então, pior ainda é que dentro desta formação assim adquirida, quando você subir para os domínios superiores da alta cultura, né, quiser desenvolver demonstrações lógicas, você vai cair num formalismo tão sufocante e tão vazio, tá certo, que somente um masoquista lerá o que você escreveu. Então, como proposta pedagógica, eu comecei com coisas como esse negócio do necrológio, tá certo, como aquele exercício da classificação e outras coisas, para gradativamente puxar em vocês, vamos dizer, o senso da experiência real e da sua transmutação em palavras. É claro que nós não podemos tratar vocês como se fossem criancinhas e começar a dar os esquemas elementares de novo. Eu tenho que, alguns esquemas vocês já têm, então nós temos que fazer com que eles, de certo modo, voltem atrás e incorporem os elementos que foram esquecidos. Certo? Por exemplo, quando eu dei o exercício de você fazer a lista do que tem dentro da sala, não é isso? Então, isso aí já é, de certa maneira, é quase um exercício do Júlio Paiot. Né? O próprio exercício do necrológio. Todo mundo tem alguma imagem do que ele quer ser quando crescer. Mesmo eu, que estou com 62 anos de idade, ainda espero crescer um pouquinho, e ainda tenho alguma ideia do que eu quero ser. Né? Eu penso assim, como é que eu quero morrer? Por exemplo, dia da morte, como é que eu quero que seja? Do que eu quero estar pensando? Né? O que eu vou comer naquele dia? Né? E assim por diante. Né? Então, é um exercício de tipo necrológico. Todo mundo tem isto. Quando chega na hora de você dizer isto, você diz outra coisa. Por quê? Porque você vai usar esquemas e estereótipos que estão presentes na linguagem comum, na linguagem do jornalismo, etc, etc. Que não vão dizer exatamente o que você quer ser. Vão dar um símbolo indireto daquilo. Por exemplo, como você descreve a personalidade de uma pessoa que você admira ou que você despreza. Claro que todo mundo sabe, né, lisonjear ou xingar, mas isso não é uma descrição. O que você vai ver, então, é que a experiência que você teve dessas pessoas é enormemente mais rica, mais complexa do que você está conseguindo simbolizar em palavras. Então, pior ainda, quando essa experiência anterior não foi suficientemente trabalhada e verbalizada, você perde o domínio dela, ela se torna uma espécie de massa informe. E a massa informe é uma coisa que nos deixa desorientados e sem chão. Então, o que você faz? Você começa a imitar outros universos de experiência que não são seus. E daí você entrou mesmo numa neurose. Né? Também é característico desse tipo de situação o fato de que, como o seu aporte de experiência que está sendo colocado no que você escreveu ou disse é pequeno, você conta com o leitor, com uma espécie de compreensão excessiva do leitor. Você conta que ele vai complementar tudo. Né? E que ele magicamente vai complementar do jeito que você quer. Eu digo, mas se aquilo que você está dizendo não corresponde nem mesmo à sua experiência, como é que você pode esperar que corresponda à experiência de um outro? Então, aí vira um tiroteio no escuro. Né? Você não sabe o que está falando e o outro também não entende o que está dizendo. E note bem, se você pegar, por exemplo, no Orkut, em outras comunidades, lista de discussões, você praticamente só vê isto. Né? Então, eu não estou falando de pessoas burras, estou falando de pessoas que são até talentosas, altamente trabalháveis. Essa discussão que surgiu em torno do meu artigo sobre o liberalismo é uma coisa fantástica. Quando eu disse lá, por exemplo, que eu estava tentando explicar a distinção entre um princípio e uma regra derivada. Né? Um princípio é aquilo que está no começo de um sistema dedutivo, tá certo? E que não tem nada atrás dele. Né? Ora, para uma afirmação ser um princípio, ela não precisa ter uma validade absoluta. Basta que dentro do sistema, isso é, dentro das deduções subsequentes, você não precise apelar a novos conceitos para você explicar as dificuldades decorrentes da aplicação daquele princípio. Se você precisar introduzir um segundo conceito, né, então aquilo não é mais o princípio, porque você está apelando a um outro princípio. Então, eu vou dizer que, por exemplo, o princípio do direito à vida é um princípio, porque uma vez que você o estabeleceu, todas as dificuldades e paradoxos que podem surgir na defesa do direito à vida são resolvidas mediante simples desmembramento analítico do mesmo conceito. É. Mas que, por exemplo, se você colocasse a liberdade como princípio, né, você, na primeira dificuldade que tivesse, você já teria que apelar a um conceito externo. Então, e imediatamente já apareceu um monte de defensores do liberalismo que disseram que eu estava privilegiando a ordem em relação à liberdade. Falei, não sou eu que estou privilegiando, é você mesmo. Por quê? Porque isso é uma exigência da estrutura lógica. Você não tem como escapar dela. Né? Por no instante que você diz, a famosa frase que todo mundo repete, né? A liberdade de um termina onde começa a do outro. Né? Eu digo, bom, Se a minha liberdade é limitada pela liberdade do outro, então não pode ser naturalmente, vamos dizer, a minha liberdade que define a do outro, nem a do outro que define a minha. É? E os limites entre as várias liberdades não podem ser determinados pelo conceito de liberdade. Né? Então, a liberdade é apenas a possibilidade de exercício de certas ações. Tá certo? Então, o que limita a liberdade do próximo não é a minha. Porque senão, eu seria o fator determinante da liberdade dele. Então ele não teria liberdade alguma. E a minha, por sua vez, não é determinada pelo outro. Então você está supondo uma estrutura dentro da qual a liberdade de um e do outro se encaixa, a qual estrutura determina, então, os limites de cada um. E essa estrutura, por sua vez, não é definida pelo conceito de liberdade. É o conceito de ordem, ou de sistema, ou de hierarquia, ou como queira. Então, você para resolver as questões. Agora, por exemplo, se você disser, ah, temos aqui o direito à vida, em seguida, ah, mas nós temos aí o caso, digamos, da legítima defesa. Não é isso? A legítima defesa limita o direito à vida? Fala, não, ao contrário, a legítima defesa decorre, logicamente, do direito à vida. Não é isso? A guerra, mesmíssima coisa. E todos os outros casos, por mais complicados que sejam, é só você pegar o mesmo conceito de direito à vida, né, analisá-lo, ver os componentes internos, e ali está a solução de todos os problemas. Então, de bom, o direito à vida pode ser um princípio de uma ordem moral, jurídica, mas a liberdade não pode. Tá certo? Não porque eu prefira a ordem à liberdade, mas porque a liberdade, por definição, não passa de uma margem de manobra que uma determinada ordem reserva a cada pessoa. Não é isso? Então é uma questão lógica simples, mas deu um rolo. Né? Então, e assim, praticamente todas as discussões que surgem em torno dos meus artigos são uma coisa assim que, se eu fosse depender daquilo, né, eu me sentiria o sujeito mais incompreendido do universo. Mas eu nunca contei com a possibilidade de que todas as pessoas me compreendessem. Eu falava, se uma ou duas compreender, está mais que suficiente. Na verdade, tem mais de uma ou duas. Mas, fazendo agora um upgrade nisso que nós estamos falando, a base de todo este curso é o que eu chamo de método confessional. Tá certo? O método confessional é uma decorrência imediata da própria definição de filosofia como unidade do conhecimento na unidade da consciência e vice-versa. Certo? Então, o critério básico aí é de só reconhecer como conhecimento válido aquele que o indivíduo, na realidade da sua, na experiência real da sua autoconsciência, pode confessar como verdade. Certo? No mesmo sentido e com o mesmo valor com que ele admite como verdade aquilo que ele confessa para si mesmo ou para Deus em termos de seus atos, intenções, valores, etc. etc. Por exemplo, vamos supor, quando você mente, você sabe que você está mentindo. Você tem certeza absoluta, interiormente, tem certeza absoluta de que está mentindo. E por isso mesmo que você mente. Se você estivesse incerto quanto àquilo, bom, então não dá para você saber se você mentiu ou disse a verdade. Você vai dizer, eu estou confuso apenas. Mas quando você mente, então, você sabe que mentiu. E você tem certeza direta e imediata. Por quê? Porque o autor da intenção e o autor do ato é você mesmo. Ninguém mais pode saber aquilo. Né? Claro, você pode encontrar provas externas de que o sujeito mentiu. Mas as provas externas nunca serão totalmente persuasivas para ele próprio. Não é isso? E também nunca terão, vamos dizer, o valor probante que o testemunho dele mesmo tem. Não é isso? Então, quando você confessa que mentiu, pouco importante se você está confessando para você mesmo, para Deus, para o padre, para os seus amigos, etc., etc. você sabe do que você está falando. Agora, quando você adere a uma teoria filosófica, uma teoria científica, a uma moda ideológica, a um preceito moral, etc., você pode confessá-lo nesses mesmos termos? Como se estivesse diante do próprio Deus, que tudo sabe e que não pode ser enganado. Chega a Deus, eu confesso que isto é verdade. Tudo o que não passe por esse teste não pode ser admitido como conhecimento, mas apenas como possibilidade de conhecimento, como hipótese, como crença, como ideia, tá certo? Em suma, não faz parte do universo do nosso conhecimento, mas da nossa imaginação. Tá certo? E, evidentemente, a confissão implica que o ato ou pensamento que foi confessado seja objeto de total inteligibilidade para você. Quer dizer, não há mistério naquilo. E não há mistério por quê? Porque você conhece a origem, o motivo, o intuito, o objetivo, o significado, o peso e o valor de tudo, né? Então, por exemplo, sei lá, eu saí com a mulher do vizinho e daí eu chego para minha mulher e digo, aqui, fulana, tem um negócio aqui para contar para você, eu fiz isso assim, assim, assim. Não posso nem dizer que não sei onde estava com a cabeça, porque eu sabia perfeitamente. As duas cabeças. Sabia perfeitamente onde estavam. Então você está compreendendo o vexame. Você sabe o que você fez. Você sabe a quem você magoou. Você sabe a quem você agradou. Você sabe tudo. Quer dizer, não há nada de ininteligível na situação. Quando você usa a expressão não sei onde estava com a cabeça, tá certo? Isso é uma figura de linguagem pela qual você expressa a sua desaprovação retroativa. Isso não faz parte da confissão. É um comentário paralelo com o qual você não está tentando atenuar o que você fez. Mas, eu fiz porque estava louco. A não ser que tivesse mesmo. Ou fiz porque estava bêbado, a não ser que tivesse mesmo. Então, uma vez numa festa, 40 anos atrás, eu estava bêbado e mexi com a mulher de um amigo meu. Depois fiquei morrendo de vergonha, mas eu não podia sobrecarregar a minha culpa, porque, afinal de contas, eu estava bêbado. Eu falei, não, eu fiz porque eu estava bêbado, foi mesmo. Né? Eu não estou atenuando, né? Aquele, não sei onde estava com a cabeça. Né? Então, quando você usa essa frase, não sei onde estava com a cabeça, não é um atenuante, é apenas uma expressão de desaprovação. Então, até mesmo ela mostra que você sabe o que você fez. Né? Então, por isso eu digo, o ato que você confessa perante sua consciência, perante o próprio Deus, ele é totalmente translúcido, é totalmente inteligível, porque você o conhece desde a raiz, desde a motivação até o objetivo final, os meios que foram colocados em ação, você conhece tudo. Então, não há dúvida alguma quanto àquilo. Então, isso quer dizer que qualquer conhecimento que nós acreditemos possuir, o qual não tenha para nós esse nível de inteligibilidade, ao menos potencialmente, não pode ser admitido como um verdadeiro conhecimento. Eu posso dizer assim, que eu fui levado, eu fui quase obrigado a adotar esse critério muitos anos atrás, mais de 30 anos atrás, porque era a única maneira de eu me orientar na confusão contemporânea. Quer dizer, quando você vê, né, ideias, opiniões circulando para tudo quanto é lado, né, e você vê, sobretudo, diferentes autoridades postulando o seu direito de decidir o que é verdadeiro ou falso. Né, isso, por um lado, você tem esses grandes movimentos ideológicos, você tem o establishment acadêmico e científico, você tem a publicidade, você tem os poderes estabelecidos, você tem os tribunais e a justiça, você tem a mídia, cada um postulando o seu direito de estabelecer o que é verdade. Né? De bom, precisamos encontrar um critério. Eu precisava encontrar um critério que me permitisse julgar tudo isso, sem que eu me colocasse como uma autoridade superior a todos eles. Então, que me permitisse julgar essas coisas para minha orientação pessoal e para orientação pessoal de quem quer que me acompanhasse nessa aventura cognitiva, sem nenhuma pretensão de constituir, vamos dizer, autoridade cognitiva socialmente válida. Só que, desde que a filosofia existe, ela é precisamente isto. O filósofo, quando descobre alguma coisa e expõe aos seus ouvintes, seus discípulos, seus alunos, ele sabe que ele não está impondo nada como autoridade, vamos dizer, autorizada a ditar a verdade para a sociedade inteira. Ele sabe que aquilo só é verdade para quem consiga refazer interiormente a experiência e chegar livremente à mesma admissão. Eu te explico tal qual coisa, se você for capaz de você refazer interiormente a mesma experiência, pensar nas mesmas coisas, etc, etc. Você, sem ser forçado por ninguém, nem mesmo por mim, se você chegar à conclusão de que aquilo é verdade, e você pode, então, confessá-la, então aquilo passa a ser verdade para você. Então, nós estamos aqui, vamos dizer, a léguas de distância do que seria a autoridade pública. Não é isso? E aí eu me lembro claramente do livro do filósofo russo Vladimir Solovyov, ou Solovyov, na qual ele destacava que a filosofia é a modalidade de conhecimento essencialmente individual, no que se distingue de muitas outras instâncias, como a religião, as chamadas ciências, etc, etc, etc. Só que, quer dizer, as verdades, quer dizer, da religião e da ciência, como são verdades que pretendem ser coletivamente válidas ou universalmente válidas, elas, na verdade, só se tornam válidas quando a alma individual as admite. Então, elas não são verdades propriamente ditas, elas são verdades potenciais. Por exemplo, quando você reza o credo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, digo, isso é verdade. Eu digo, depende de como você entende isso, meu filho. Então, o que, que você está... Quando você reza o credo, você está confessando que você crê em alguma coisa. Tá certo? Porém, conforme você interpreta esta sentença, ela tem muitos significados diferentes e nem todos eles são verdadeiros. Então, você não pode dizer que esta frase por si constitui uma verdade. Quer dizer, a verdade não está na afirmação, não está na proposição, tá certo? Mas está no juízo. O que é a diferença? A proposição é uma frase, né? Juízo é o que você efetivamente pensa quando diz aquela frase, né? Isso quer dizer que pode haver um abismo entre a proposição e o juízo. Você pode estar dizendo, enunciando uma proposição, mas por dentro você está entendendo aquilo com um sentido completamente diferente. Então, por exemplo, você diz lá que Jesus Cristo, né, desceu aos infernos, ressurgiu no terceiro dia, está sentado à direita de Deus Pai, de onde devia julgar os vivos e os mortos. Por exemplo, se você acredita que Jesus Cristo vai vir aqui fazer uma revolução, né, e matar todos os malvados e instaurar um regime socialista, bom, você evidentemente está acreditando numa mentira, sob a forma de uma proposição que em si mesma poderia ser considerada verdadeira. É isso? Então, a verdade nunca está na proposição, a verdade está no juízo. E o juízo é o que você efetivamente pensa, independentemente da forma proposicional com que você enuncia. Tá certo? Então, isso quer dizer que todas as pretensas verdades gerais da religião, da ciência, da história, das ideologias, etc., etc. Você só pode saber se elas são verdadeiras se você é capaz de transformá-las num juízo que seja explícito, claro e perfeitamente inteligível para você, e inteligível de tal modo que você saiba que ela é verdade. É claro, então, que com esse critério, muito pouco do que você ouve dizer ou muito pouco do que você acredita é efetivo conhecimento. Inclusive quase tudo que você aprendeu sob o nome de ciência. Porque existem muitas proposições científicas que são universalmente aceitas, mas que não são universalmente inteligíveis no seu significado. São inteligíveis, vamos dizer, apenas formalmente, esquematicamente. Então você não pode confessá-las como verdadeiras. Você pode confessá-las, vamos dizer, como parcialmente verdadeiras apenas. Porém, quando eu digo que a filosofia é a unidade do conhecimento, a unidade da consciência, isso significa que, pelo método da confissão, o conhecimento tem que ser assumido como responsabilidade pessoal. Ter como coisa que você subscreve integralmente. Mas, ao mesmo tempo, essa responsabilidade tem que ser fundada no conhecimento. Ou seja, você tem uma operação de dentro para fora e de fora para dentro. Né? Quer dizer, o que você confessa não pode ser inteiramente subjetivo. Né? Ainda que seja subjetivo no sentido de que você é a única testemunha daquilo. Por exemplo, se você mentiu, você foi lá, roubou, ou mexeu com a mulher do próximo, né? Isto é uma verdade subjetiva para você, mas não é somente subjetiva. Você sabe que aquilo é objetivamente verdadeiro, ainda que a única testemunha seja você. E note bem, essas verdades que são integralmente objetivas, mas das quais não há outra testemunha senão você, é dessas que se compõe quase toda a filosofia. Elas podem ser confirmadas por outras pessoas se elas refizerem a experiência interior. Mas a adesão delas não vai aumentar nem diminuir a veracidade. A adesão ou falta de adesão delas não vai aumentar nem diminuir a veracidade do que você confessou. Tá entendendo? Eu creio que isto é o único instrumento que pode permitir que, vamos dizer, na barafunda de ideias e de opiniões que circulam no mundo há alguns séculos, você tenha um centro, um eixo, e você possa dizer, eu sei do que eu estou falando. Sei perfeitamente. Ainda que ninguém seja obrigado a concordar comigo. Você pode discordar o quanto queira. Né? Mas eu sei que eu estou na verdade, porque aí houve a perfeita coincidência do objetivo com o subjetivo. Ora, aí existe, porém, a interferência de um outro elemento que vai atrapalhar fundamentalmente a prática do método da confissão. Eu me refiro à complexa carga da herança religiosa misturada com a herança político, cultural, sociológica, semântica, acumulada ao longo de 20 séculos de cristianismo. Por exemplo, muitos elementos que se originaram na religião cristã e se originaram precisamente da confissão, né? Foram incorporados à legislação civil e até à legislação criminal e já não são mais matéria de consciência individual. São matéria de imposição por parte de uma autoridade externa perfeitamente alheia à sua subjetividade e à sua sinceridade. Né? Então, embora os princípios morais e jurídicos mais gerais que nós estamos acostumados, tenham todos eles uma origem cristã, ou pelo menos uma origem greco-romana filtrada pela cristandade. Greco-romana, judaica, filtrada pela cristandade. Não foi o cristianismo o único fator determinante da formação histórica desses critérios e das instituições encarregadas de impor esses critérios universalmente. Houve muitas outras instâncias. Por exemplo, a formação da aristocracia europeia, que durante muito tempo foi o braço armado da moralidade cristã. Em seguida, houve a formação do Estado moderno, houve a criação das seitas revolucionárias, ideologias revolucionárias, houve o fenômeno da Revolução Francesa, houve a formação da mídia e da indústria da opinião em massa, houve o advento da arte e da propaganda, houve o advento de todas as técnicas de manipulação da consciência, as técnicas de engenharia social. E hoje nós recebemos a educação moral através, não do cristianismo, mas desse conjunto no qual o cristianismo entra como uma peça. E é evidente que, no decorrer de todas essas transformações, o próprio sentido da moral cristã aparece completamente alterado. Ao passo que, vamos dizer, a famosa separação entre o campo moral e o jurídico, tá certo, se torna confusa. E mais ainda, não só o moral e o jurídico, mas o moral, o jurídico, o sociológico, o psicológico, o educacional, o cultural, o psicopatológico. Tudo isso vem junto. Tá certo? E eu frequentemente observo como as pessoas tentam, vamos dizer, se manter à tona nesse oceano. Né? Eu conheço as vidas de muitas pessoas, quer dizer, muitas pessoas me contaram suas vidas. Às vezes até eu não queria, mas me tomavam como seu confessor, me contavam seus problemas, etc, etc. E daí, naturalmente, eles faziam perguntas para entender o que estava acontecendo e acabavam me contando o que sabiam da sua vida. Além disso, eu li um número enorme de biografias e autobiografias. E eu sempre observei isso, observei como, vamos dizer, o que marca a vida contemporânea sob o aspecto psicológico é uma desorientação moral absolutamente radical. Total, total, total. Isso seja da parte das pessoas que optam por soluções morais improvisadas, pessoais ou grupais, tanto quanto daqueles que acreditam seguir uma moral tradicional de ordem religiosa. Um exemplo que me chamou muito a atenção nesses dias, e que pode servir, vamos dizer, como amostra de laboratório, é esse caso do jogador de golfe, Tiger Woods, né, que o homem tinha, parece que tinha 9 amantes, e a mulher dele botou a boca no mundo, e ele então se desgraçou perante a opinião pública. E, uns dias atrás, apareceu ali tentando restaurar a sua imagem, então fazendo uma meia-culpa, né, fazendo uma meia-culpa, de não, de fato, eu errei, estava muito desorientado, não devia ter feito isso, eu decepcionei vocês, etc, etc. Né? Então, eu digo, olha, peraí. Perante quem ele confessou este pecado? Foi perante Deus? Não, se ele confessasse perante Deus, ninguém ficaria sabendo. Mas porque ele estivesse sinceramente arrependido de ter feito isso, ele confessaria aquilo diante de Deus. Né? Se fosse católico, podia ir um confessionário, no segredo do confessionário, confessar aquilo, receber sua penitência, receber sua absolvição. Mas mesmo no confessionário, você sabe que o decisivo não é o que você disse no confessionário, é o que você, antes de você sacramentar, virar confissão, é um sacramento. Não é no instante da confissão que você apresenta os seus pecados a Deus. Você já apresentou antes num negócio que chama exame de consciência. Se você não fez exame de consciência, então você está fazendo troça, está transformando a confissão numa palhaçada. Né? Então é no exame de consciência que você se confronta com Deus. E depois a confissão perante o padre sacramenta aquilo. Né? Sacramenta querendo dizer o seguinte: você está agora efetivamente absolvido do seu pecado. O seu pecado não pesará, tá certo? No seu julgamento final. Vai ser como se nunca tivesse acontecido nada. Se você confessa e faz a penitência, zerou, como está que nem novo. Tá certo? Ora, isso é uma coisa que é feita em segredo e ninguém precisa saber. Vamos supor que o sujeito fez o seu exame de consciência e confessou perante Deus. E não teve ocasião de confessar ritualmente perante o padre. Eu digo que essa confissão vale, porque expressa uma intenção de se confessar. Eu me lembro que durante quando começou toda essa confusão na Igreja Católica, muitas vezes eu ficava nessa situação, falando, eu quero me confessar, mas olha, eu não sei se esse padre merece confiança, eu não sei se a ordenação dele é válida, eu não sei nada, eu estou aqui no mato sem cachorro. Então eu fazia uma confissão interior, disse, Deus, eu estou fazendo a confissão interior aqui, e quando tiver, vamos dizer, um padre que dê para eu fazer a confissão, eu faço para ele. Então aquilo, de certo modo, era válido. Muito bem. Mas o Tiger Woods se confessou perante uma outra instância que se chama opinião pública, através do instrumento da mídia. Ora, a opinião pública, embora nós estejamos tão acostumados com ela, não é um fenômeno histórico permanente. Nem sempre existiu opinião pública. A opinião pública foi criada pelos chamados clubes de debates no tempo da Revolução Francesa. E o que eram os clubes de debates? Eram entidades que não podiam nem condenar e nem absolver ninguém. Não podiam mandar um sujeito para a cadeia, não podiam puni-lo efetivamente. Mas podiam criar, entre uma grande massa de população, uma disposição favorável ou desfavorável ao fulano. Ou seja, poderiam fazer passar vergonha e destruir, portanto, a sua segurança íntima. Ou poderiam lhe dar um apoio, fazendo com que ele se sentisse divino, maravilhoso. E, desde essa época, os meios de difusão desses julgamentos foram, né, crescendo e se desenvolvendo e tomaram a forma do que hoje nós chamamos de indústria da mídia. A mídia não manda ninguém para a cadeia, nem para o inferno. O que ela faz é as pessoas gostarem ou não gostarem de você. A mídia é a senhora, vamos dizer, da aprovação ou desaprovação. É a senhora do crédito e do descrédito. Né? Se ela acredita no que você diz, então todo mundo acredita. Se ela não acredita, ninguém mais acredita. Portanto, ela coloca você, ela dá a você o reforço do apoio social ou ela lhe nega e o deixa sozinho, pelo menos imaginariamente. Ela faz você se sentir apoiado ou sozinho. Não é isso? Então, o que ela fez com o Tiger Woods? Fez um barulho dos diabos, encostou o fulano na parede e fez ele se sentir isolado, sozinho, perdido no mundo. E ele teve que ir lá fazer, vamos dizer, o ritual da confissão e receber o quê? A absolvição. Porque no dia seguinte a mídia disse, ele até que... Né? Restaurou a sua posição, tá, voltou a ser um sujeito mais ou menos respeitável, não tanto quanto antes, mas voltamos a gostar dele um pouquinho. Você vê aqui, sentir-se amado, aprovado pela coletividade, da opinião pública, ou sentir-se rejeitado e desprezado por ela, é uma coisa de uma força imensa. Qual é o pretexto moral usado para tudo isto? É um mandamento bíblico. Não cometerás adultério. Mas, meu filho, quando o mandamento bíblico começa a ser executado através desta imensa máquina, tá certo? De fingimento, eu digo, o que é que ele vale? Não vale mais nada. Mudou o sentido dele. Eu digo, olha, os 9 adultérios que o homem cometeu são mais morais do que a confissão que ele fez em público. Mesmo porque, nos últimos 30 anos, o nível de exigência, o nível de cobrança moral dessa máquina se tornou muito mais intenso, sobretudo em torno de figuras famosas, que em outras épocas desfrutavam até de uma certa imunidade sobre esse aspecto. Por exemplo, eu me lembro que nos anos 70, o escritor americano Henry Miller, aos 80 anos de idade, vivia com duas japonesinhas peladas em casa. E ninguém jamais falou mal dele por causa disso. Considerava-se aquilo uma extravagância, tá certo? Que ele devia resolver lá com Deus, tá entendendo? O problema dele. Porque, afinal de contas, ele é um homem que, vamos dizer, com os livros dele, ele fez tanto bem para os seres humanos, ele deu tanta felicidade, tanta alegria. Eu mesmo tive tanta alegria lendo Harry Miller. Me fez tanto bem. Muito do que eu me impregnei da ideia de sinceridade foi com Harry Miller, que é um homem que sempre contou essa vida da maneira mais simples, sem teatralizar a coisa a favor ou contra. Eu falei, esse homem foi um mestre da sinceridade, né? Ele só fará uma coisa má se ele realmente, vamos dizer, estiver em dúvida, estiver confuso a respeito, né? Então, naquela época, tinha uma certa tolerância. Você vê que entre os anos 50, passados dos anos 50 para os anos 60, houve uma certa liberalização dos costumes. E essa liberalização teve um efeito que acho que hoje se tornou incompreensível. Você vê, Max Weber, ele explica que quando o desenvolvimento da sociedade industrial, tecnológica, moderna, destrói o senso de comunidade e cria esses grandes aglomerados anônimos, que são as grandes cidades, né? Onde as pessoas praticamente só se relacionam umas às outras pela sua função econômica e por mais nada, não tem mais valores nem símbolos em comum, nem nada. Ele diz que o último refúgio do ser humano eram as relações interpessoais. Então, na intimidade, né, duas pessoas podiam se conhecer e ter um certo senso de integração que já não podiam mais vivenciar coletivamente, a não ser sob a forma degradada dos movimentos ideológicos. Por exemplo, eu me lembro que no livro do Jan Huizinga, voltando da Idade Média, ele conta que na Idade Média, quando havia uma execução, a condena feita, condenada à morte, né, a população toda da cidade comparecia, o carrasco, frequentemente chorando, pedia desculpas à vítima, e a cidade inteira chorava de compaixão pelo cara que estava sendo executado. Né. Isto não era, vamos dizer, um movimento ideológico, não era uma coletividade ideologicamente formada. Era uma participação numa emoção coletiva, autêntica, real, fundada na experiência. Né? E onde não havia segredo entre os corações. Quer dizer, o que todos estavam sentindo era evidente para todos. Então, na sociedade moderna, determinada fundamentalmente pela tecnologia, esse tipo de participação se torna impossível. Então, as pessoas se tornam estranhas, elas se tornam átomos separados, né? As relações pessoais se tornam altamente impessoais, tá certo? E somente na intimidade, né, os antigos sentimentos que assinalavam a sinceridade, a autenticidade humana, ainda tinham algum espaço para se mover, né? A liberalização dos costumes permitiu que entre inúmeras pessoas, nos anos 60, se formassem laços pessoais desse tipo, não mediados por nenhuma instituição social, por nenhuma ideologia, por nenhum objetivo socioeconômico. Então, nesse sentido, aqueles que condenam essa liberalização em nome da religião não sabem do que estão falando. Eles não têm ideia disso. Esse resgate das relações pessoais, que durou pouco tempo, logo a sociedade virou e criou métodos de separação ainda mais drásticos do que havia antigamente. Eu me lembro que, na época, todos nós da minha geração tivemos essa experiência. Quando um homem e uma mulher se aproximavam, em geral, eles não estavam pensando em casamento. Tá certo? E só uma parte muito pequena de pervertidos queria sexo puro e simples. Né? Porque as pessoas queriam uma relação pessoal, fora, quer dizer, dos cânones e exigências da sociedade. E, evidentemente, nós sentimos que nesse tipo de relações havia mais veracidade do que em qualquer relação socialmente mediatizada, incluindo o casamento. Então, muitas vezes eu pensei e falei, naquelas circunstâncias, se havia efetiva aproximação, efetiva sinceridade entre as pessoas e a possibilidade, vamos dizer, de um conhecimento mútuo verdadeiro, ora, isto realizava muito melhor a promessa de Cristo: quando dois ou mais de vós estiverem reunidos em meu nome, eu estarei lá presente. Realizava muito melhor isso do que milhões de casamentos oficiados na igreja, sacramentados pelo Estado. Isso eu estou falando porque foi minha experiência. Eu vi isto nos anos 60. Depois eu vi que acabou. Então, hoje eu só vejo as pessoas se aproximarem querendo duas coisas: ou sexo, ou casamento. Parece que a terceira coisa não existe mais. Pelo menos eu não. Eu olhando em volta, eu já não vejo mais isto. Eu não sei se desapareceu, não posso assegurar que desapareceu, mas se não desapareceu, pelo menos ficou. É difícil de enxergar. Né, certo? Mas, durante os anos 60 e parte dos 70, especificamente no Brasil, mas eu sei que isso aconteceu em outras partes também, eu acho que houve um resgate formidável das relações pessoais profundas. E é por isso mesmo que naquela época, vamos dizer, os autores que nós líamos, que tanto influenciaram a minha geração, como Henry Miller, Hermann Hesse e outros, eram todos, de certo modo, especialistas nesse tipo de relações pessoais verdadeiras e profundas. Eu não vejo mais nada disso na literatura subsequente. Então, passado um tempo, né, o que acontece é que o fenômeno de mídia adquire uma importância fora do comum. Eu me lembro que ainda nos anos 70, eu escrevi um pequeno ensaio sobre imprensa e cultura. Naquela época não se usava tanto o termo mídia, mas ainda imprensa, mas querendo dizer o conjunto do que hoje se chama mídia, incluindo televisão, rádio, etc, etc. E eu ali profetizava que a alta cultura como tal iria desaparecer, porque os órgãos de mídia se tornariam, eles imporiam à alta cultura os seus próprios critérios. Quer dizer, uma coisa que, um conjunto de instrumentos que inicialmente foi feito para divulgar certas coisas, divulgar as criações maiores da literatura, da ciência, da arte, etc, etc, passaria, vamos dizer, pelo seu próprio crescimento material, a ser o tribunal determinante do que se produzia na alta cultura. Isso aconteceu, essa coisa se realizou integralmente. E um dos efeitos disso é a disseminação da fraude científica mundial. A fraude científica se tornou, que era a exceção, se tornou a regra. Porque, através dos órgãos de mídia, você controla, mídia, inclusive a própria mídia científica, os controladores da mídia científica, que não são só os donos das empresas, mas os redatores, o corpo dos redatores, eles selecionam o que querem e o que não querem. Então, quer dizer que você ludibriar a humanidade inteira com uma fraude científica se tornou enormemente fácil. Tá certo? Em função desse processo, aquela pequena abertura para as relações pessoais que houve nos anos 60 e 70 desapareceu de novo. Por quê? Os órgãos de mídia já não aceitam mais ser o reflexo de outras instâncias de conhecimento, mas são elas, quer dizer, o produtor e o juiz supremo, não só do conhecimento, mas da moralidade, da justiça, etc, etc. Então elas agora impõem, né, ditam as regras, ao mesmo tempo em que houve, do ponto de vista econômico, a concentração das empresas de mídia, que foram todas compradas por meia dúzia de fulano, havendo então a uniformização da mídia mundial. Espera, é uma pergunta aqui. Eu lembro que houve uma época, não sei datar, que começou a ser super hipervalorizado o jornalismo opinativo. Isso não tem, não está relacionado com o fato de poder julgar algo. Sim, veja, eu quero perguntar assim, qual é a relação disso com a valorização do jornalismo opinativo que houve a partir da mesma época, dos anos 70? Bom, aconteceu que até uma certa época, vigorou, exatamente nos anos 70, vigorou em todos os jornais, pelo menos, noticiário teve um pouco diferente, mas nos jornais vigorava uma distinção muito clara entre o que eram as páginas de opinião e as páginas noticiosas. E as páginas noticiosas obedeciam a uma técnica mais ou menos uniforme, que foi uma técnica criada aqui no jornalismo americano. Quer dizer, tem até um esquema de redação que era uniforme e voltado a forçar, por assim dizer, os repórteres e os redatores, etc., a manter um certo nível de objetividade, não opinativa. Então, antes, você podia ter, tinha o direito de dar opinião, mas primeiro você tinha que narrar o fato de uma maneira tecnicamente aceitável. E havia técnicas muito desenvolvidas para isso. Tá certo? Por exemplo, quando o Alberto Diniz fez aquela reforma no Jornal do Brasil, que ficou histórica, né, no jornalismo brasileiro, ele pegou essas técnicas do jornalismo americano e implantou lá. E, ao mesmo tempo, você tinha as páginas de opinião, onde, baseado no que tinha sido publicado, você fazia o julgamento a respeito. A partir dos anos 80, tá certo? Todas as páginas se tornaram opinativas. Quer dizer, os mais óbvios julgamentos de valor, né, que normalmente antes seriam reservados às páginas de opinião, passaram a ser colocados diretamente no noticiário, ou de maneira explícita, ou camuflado como narrativa de fato. Mais ainda, a seleção premeditada das notícias para favorecer determinadas correntes, que antes era uma coisa que, claro que acontecia, mas acontecia como exceção, e não era considerado um artifício legítimo do ponto de vista profissional, passou a ser uma técnica uniforme, racional e científica, que se chama justamente a espiral da mentira. Esse estudo chamado Espiral da Mentira, esqueci o nome da autora agora, mas é um negócio maravilhoso, é ainda dos anos 70, onde ela notava assim, que a repetição de notícias sobre o mesmo tema é o fator decisivo. Se você publica notícia uma vez ou duas vezes e não tem sequência, o pessoal esquece e aquilo é como se não tivesse acontecido. Mas aquilo que é reiterado, né, pode ser, você pode fazer essa repetição de maneira tão bem calculada que isso produza condutas coletivas quase 100% previsíveis. Você quer que as pessoas se conduzam assim ou assim, assado? O simples fluxo uniforme de notícias produz essas condutas de maneira quase incontornável. Por quê? Que outra fonte de conhecimento você tem a não ser a grande mídia? Não há nada acima dela. E ela passou a ser o fator determinante até da atividade cultural superior. Então não há tribunal fora dela. Então, ver no momento em que a mídia força um Tiger Woods, como outra forçou outras pessoas já, esse é o 10º milésimo caso que eu vejo na mídia americana. Quando a mídia força o Tiger Woods a fazer o seu meia-culpa perante o público, o que ela está fazendo? Ela está defendendo a instituição do casamento? Está defendendo o mandamento divino? Não. Ela está usando essas duas coisas para ela se impor como um tribunal supremo. Está compreendendo? Mais ainda, vocês sabem que o casamento civil é um fenômeno relativamente novo na história. Ele praticamente só se disseminou no mundo a partir do século XIX. Né? Se antigamente você nem tinha o registro civil, né, organizado. O registro civil começa no século XVI, mais ou menos, né, mas só alcança o controle total da situação no século XIX. E junto com o registro civil, a implantação do casamento civil. E o casamento civil adquire uma validade independente do casamento religioso. Né? Então, durante a Idade Média, você não tinha casamento civil. Casava somente na igreja. E antes disso, você não casava nem mesmo na igreja. Se você juntou com a mulher, você já está casado. E aqui é uma coisa que até a lei do Código Civil brasileiro, sabiamente, anexou isto, que é o que ele chama união estável. Então, vamos dizer, o preceito do Código Civil brasileiro, que aceita a união estável com a validade de um casamento, é um eco longínquo do costume medieval. Porque se aceitava, vamos dizer que a religião cristã tem 7 sacramentos, dos quais 6 são oficiados pelo sacerdote. Né? E 1, que é o matrimônio, é oficiado pelos próprios noivos. São eles que estão fazendo o casamento, não é o sacerdote. O sacerdote é apenas uma testemunha. Quer dizer que a união em si é já o sacramento. Às vezes a pessoa não sabe, você foi para a cama com a dona com a intenção de ficar com ela, tu já está casado, não sabe, mas está. Perante Deus está casado. Não tem, agora não tem mais barriga, me dói. Entendeu? Então, as pessoas não sabem disso, as pessoas não sabem das consequências espirituais de seus atos. Então, quando aparece o casamento civil, ao mesmo tempo, os meios de controle estatal sobre a vida pessoal vão crescendo, crescendo, crescendo, multiplicando, se fortalecendo no século XX, por meios de investigação da vida privada. Meios que eliminam praticamente a privacidade. Né? O Estado pode saber tudo a seu respeito. Né? E a mídia, se ela quiser, ela pode saber tudo também a seu respeito. Então, veja, você está permanentemente exposto ao julgamento pela máquina da opinião pública. E quanto mais você cede perante ela, o que acontece? Você está santificando a sua conduta? Não. Você está consagrando a autoridade suprema do Tribunal da Opinião Pública, criado a partir da Revolução Francesa. Então, a esta altura, meu filho, a ideia mesmo de, vamos dizer, de casamento, de adultério, já melou tudo, já virou uma confusão dos demônios. Né? Mais ainda, existe no caso uma espécie de coisificação do pecado, da noção de pecado. Quer dizer, você tem um catálogo de atos que são considerados pecaminosos. Se você incorre num deles, eles caem de pau em cima de você. Porém, esse tribunal da mídia que se ergue como juiz supremo é único, e no, ao qual a própria igreja passa a servir como instrumento auxiliar, porque a mídia sempre pode alegar, a própria igreja desaprova isso. E a igreja desaprova mesmo. Então, a igreja por si não representa mais uma autoridade. Mas ela se integra harmonicamente na máquina de julgamento da mídia nos pontos em que o critério moral da mídia, por coincidência, é o mesmo dela. Só que o mesmo tribunal aprova o casamento gay. Aprova, vamos dizer, a rebelião feminista e a prova. E você, então, tem toda essa massa de mandamentos morais absolutamente contraditórios que são impostos a você ao mesmo tempo. Quanto mais contraditórios eles são, mais desarmado você fica e mais integralmente você cede. Então, isto coloca para a prática do método da confissão dificuldades enormes. Né? Porque toda vez que você vai confessar, não estou falando no sentido só religioso, mas no sentido filosófico que nós estamos aqui, usando aqui, você é realmente, vamos dizer, a alma autoconsciente que se apresenta perante o observador onisciente, como Agostinho se apresentava, ou você é o Tiger Woods? Qual é o papel que você está realmente representando? Veja, o temor, terror pânico que as pessoas têm de ser expostas ao ridículo na mídia, ao ridículo, à condenação na mídia, eu acho que na maior parte das pessoas transcende o medo do próprio juízo final. E digo, será que você não está confundindo uma coisa com a outra? E eu posso dizer que eu só me curei disto na hora que eu realmente fui exposto à execração pública e ao ridículo da mídia. Quer dizer, o número de pessoas que têm falando mal de mim, eu digo, já é tão grande que eu não ligo mais. Podem falar o que quiserem. Que se eu for, vamos dizer, me sentir envergonhado, baixar minha cabeça perante essas pessoas, eu estou liquidado. Então, não é que eu sou um fortão, que sou imune ao julgamento da opinião pública, não, mas eu fui imunizado gradativamente. E quem nunca foi? Você não tem medo? Tem. Eu contei para você do rapaz que disse, ah, mas se eu disser certas coisas em público, eu vou ser prejudicado no meu trabalho, trabalho que é carreira diplomática. Digo, mas o que eles vão fazer com você? Vão bater você? Vão matar você? Vão sequestrar seus filhos? Não. O que eles vão fazer? Ah, eles vão me mandar para Zâmbia. Ou para Serra Leoa. Né? Eu digo, o problema é, quer dizer, sim, o cara está simbolizando com isso a desaprovação da comunidade, dos seus colegas. Preste, recue 1000 anos na história. E você verá que em toda a Europa, durante a Idade Média, a desaprovação pública significava muito pouco, porque a autoridade suprema era a igreja. Só ela podia determinar, né, se você estava agindo bem ou mal. Mais ainda, a maior parte das reprovações jamais era feita em público. Mesmo no caso do crime supremo, que era o crime de heresia, eu já expliquei aqui para vocês como era feito um processo de heresia. Primeiro o inquisidor procurava o sujeito. Disse, olha, me explica direito esse negócio aqui. Ele lia as coisas que o sujeito tinha escrito. Me explica direito esta coisa. Vamos ver se você teve uma intenção formalmente herética ou se foi apenas uma dificuldade conceitual, um erro de vocabulário, uma coisa assim. E só quando se comprovava a intenção formalmente herética, não estou dizendo materialmente, pode ter uma heresia material, vamos dizer aqui, mas que não configura formalmente a intenção herética, se comprova formalmente a intenção herética, então se abria um processo. No que consistia o processo? Consistia em convidar o sujeito a se arrepender e voltar atrás. E se ele continuasse teimando, né? Só aí se partia para um processo condenatório. Então você vê, quem hoje, para ser julgado e condenado em público e ter sua vida destruída, né, tem toda esta, vamos dizer, esta preparação, esse atenuante, essa defesa da sua individualidade? Ninguém tem. Desconfiaram de você, ponto, já bota em toda a mídia e você já está queimado para sempre. Ou seja, nós passamos a viver numa situação terrorífica, né, onde nós não temos defesa contra o olho onipresente da opinião pública. Digo, e a igreja nos defende contra isso? Jamais. Ela é cúmplice desta coisa. Porque tudo o que ela quer é que a mídia trabalhe para ela. Mas ela não tem força para ir, então ela trabalha para a mídia. Não, a própria igreja é condenada, exposta a ridículo, e quanto mais exposta a ridículo, mais dependente da mídia ela se torna. Porque até hoje, onde são pouquíssimas as pessoas que têm consciência de que este processo tem que ser condenado no seu todo. Todo mundo cede um pouco e quer se adaptar. Eu digo, olha, lembra aquilo que eu li para vocês? No livro Diário da Felicidade, em que ele lembra que o negócio do Solzhenitsyn, que só tem três saídas quando você está colocado dentro de uma máquina desumanizante. A primeira é considerar-se morto. E é daí para dentro que vier lucro. Ou seja, não quero mais nada, não espero nada da vida. Estou falecido. Então, pouco importa o que me aconteça. Segunda, que não exclui a primeira, partir para a porrada. Dizer quanto é, né? Aquele negócio do filme Josiah Wales, do Clint Eastwood. Ele diz, olha, quando você está em minoria, cercado, e acabou sua munição, aí é hora de partir para a porrada. E a terceira solução, como é que era mesmo a do Churchill? Era uma variante dessa. Né? Não precisa lembrar os detalhes. Quer dizer, estou dizendo que se você tem um grão de passividade em função desse poder, ele vai acabar com você. Vai acabar com você interiormente primeiro. E a hora que acabou interiormente, para acabar exteriormente é fácil. Agora, imagina, por exemplo, o que aconteceria nos anos 70 se a mídia começasse a dizer que o Sr. Henry Miller tinha uma conduta imoral. O que, que ele diria? Ele ia rir da cara de todos eles. E eles não iam poder fazer nada. Ele iria rebaixá-los de tal modo. Ele ia negar tão profundamente e radicalmente a autoridade que os caras têm para julgá-lo. Que eles iam acabar tendo que dizer, olha, nós não temos nada a ver com isso, afinal de contas. O cara, ele é inexpugnável. Ele não se coloca sob o nosso julgamento. Só que onde você vai encontrar tipos como Henry Miller hoje? Você não tem mais. E claro, Henry Miller tinha defeitos, cometeu inumeráveis pecados. Mas é o seguinte, ele tinha consciência. E ele falava a verdade sobre ele mesmo. E não estava interessado se os outros estavam achando bonito ou feio. Por quê? Porque era orgulhoso? Não. É porque ele sabe que os outros nada podem fazer para salvá-lo. Nem para daná-lo. E hoje o número de pessoas que sabiam isso está reduzidíssimo. E é por isso que todos... Para nós todos, a confissão se tornou um negócio tão complicado, mesmo a confissão ritual na igreja, mesmo ela. Porque eu vejo, por exemplo, quando eu cometo um pecado, existe um discurso dentro da minha mente que me acusa. Me acusa, me rebaixa, me humilha. Eu digo, se eu abaixar minha cabeça aí, eu estou abaixando a cabeça para o demônio, porque isso é o demônio. O demônio é um acusador. Né? Tá entendendo? Ao passo que, do outro lado, o que se abre para você é a perspectiva do perdão. E do perdão ilimitado. Isso é importantíssimo meter na sua cabeça. Se você não tiver confiança nisso, você não vai conseguir nada. E olha, a essência do cristianismo é o perdão. A essência do cristianismo não é, casar e constituir famílias bonitinho, não é ter uma boa imagem pública, não é ser um bom cidadão. A essência do cristianismo é perdoar todo mundo que não foi nada disso. Você veja, regras morais existiam antes do advento do Cristo. Eram até mais exigentes. O Cristo veio para botar novas regras morais? Não, ele veio para perdoar quem não cumpria a regra. Isso é a essência do negócio. Passa 2000 anos e a gente não entendeu ainda isso. Então, olha, eu conheço mais pessoas que fogem do pecado o tempo todo, do que pessoas capazes de perdoar. Então você está fugindo do demônio, meu filho. Porque é o acusador que te persegue. Né? Então, quer dizer, enquanto eu não sinto em mim a total confiança no perdão, eu não faço a confissão. Nem interiormente. Porque senão eu vou estar me confessando para o diabo. Vou estar me confessando para o meu acusador. Está entendendo? Então, levando tudo isso em conta, você entende que a prática do método da confissão, que é claro, evidente, é uma transposição filosófica de um sacramento, e que pode ser considerada para nós, que somos gente de estudo, é a nossa técnica pessoal do exame de consciência. Nós temos que entender primeiramente uma coisa. Você pode considerar os pecados como atos isolados que em si mesmos são pecaminosos. E você obedece o catálogo e você vai lá, fiz isso. Não. Mas você não pode se apresentar perante Deus desta maneira. Por quê? Porque Deus já sabe tudo isto. E você confessar isso para Deus é você fazer buraco na água. Você vê que o esforço de Agostinho nas confissões é apresentar-se a Deus não como autor de determinados atos singulares, mas como pessoa integral. E esta é a essência do método. Ou seja, se ele não adquirir uma ideia, um conhecimento muito claro, o mais claro possível, da forma integral da sua pessoa, ele não pode se apresentar para Deus. Porque vai ser falso. Ele tem que ter a certeza de que é, vamos dizer, o seu verdadeiro eu, a sua verdadeira consciência desde o centro, que sabendo quem é e sabendo julgar tudo no seu devido contexto, né, se apresenta a Deus e pede a Deus que lhe mostre mais. Ora, você vê que no meio de tantas pressões, né, desumanizantes, ilusórias, hipnóticas, etc., etc., é difícil você adquirir esta ideia da forma da sua pessoa. Né? E foi por isso que eu comecei este curso com a coisa do necrológico. Porque é o seu ideal, né, a sua pessoa ideal, imaginada não de modo genérico, não por qualidades abstratas, eu quero ser isso, mas isso, mas isso, mas imaginado com a figura concreta de um personagem que pode ser descrito e narrado, é esta pessoa que é o eixo da sua, esta imagem que é o eixo da sua personalidade. Porque é em face dela que você vai ter que julgar os seus próprios atos e saber, então, o peso relativo deles em mérito e demérito. Eu digo peso relativo por quê? Porque quando você for apresentar as coisas para Deus, nada mais tem peso. Né? Os seus méritos não têm peso nenhum, porque não são, senão, uma imagem remotíssima e microscópica, tá certo? Das qualidades do próprio Deus. E os seus pecados também não têm peso. Por quê? Porque Deus é perdão universal. Então, tem duas etapas. Primeiro, você tem que formar a imagem e ter a ideia do peso relativo, peso humano da coisa. Né? E daí você vai e zera tudo isso perante Deus. Né? E Deus te refaz. Está entendendo? E eu não estou me referindo somente à confissão ritual. Estou, né, falando confissão interior. Do mesmo modo, com relação ao conjunto dos seus conhecimentos, você tem que adquirir uma ideia da forma total deles. E a forma total dos seus conhecimentos, com o seu respectivo nível de inteligibilidade em relação interna, isso chama-se a sua filosofia. Estão entendendo? Então, eu digo, apresentar-se à confissão com consciência da forma total da sua personalidade. E se você é filósofo, meu filho, com a sua filosofia inteira. Está entendendo? E aí nós vemos, entra um outro tema que não vai dar tempo da gente explorar devidamente hoje. E juntando isso com o que eu disse no começo, olha, a apreensão da forma total da sua personalidade num determinado momento do tempo, o que implica, vamos dizer, uma retrovisão do seu passado, uma projeção do seu futuro. Portanto, é uma imagem, para assim dizer, interminada e dinâmica, que está, imagem em ação, para assim dizer. é algo que você não pode realizar por si mesmo. Você necessita de todo o aporte da tradição cultural e te ensina a fazer isso. Então, você, quando você lê as memórias de Agostinho, ele não conta toda a vida dele, não conta todos os detalhes da vida dele. Mas você sai com uma imagem integral de todas as tensões que se agitavam e que, por assim dizer, individualizavam Agostinho. Fazer isso, vou dizer, com memórias, com material puro e bruto da nossa existência, é muito difícil. Então, ao longo dos tempos, se desenvolveu a arte narrativa das vidas imaginárias, no teatro e, sobretudo, no gênero moderno por excelência, que é o romance. O romance é um auxílio formidável para tudo isto. Nós devemos agradecer aos céus que alguém tenha inventado este gênero. Tenha inventado e tenha praticado, né, até levar a perfeição incrível. Porque são essas vidas imaginárias que nos ajudam, por analogia, a conceber a nossa vida. Nós não podemos concebê-la, até a palavra conceber, nós não podemos imaginá-la de maneira puramente conceptual, abstrata, genérica. O modo pelo qual nós nos conhecemos é um modo poético e narrativo, sempre. E é esta poética e narrativa que você apresenta na confissão. Porém, é muito difícil fazer sem você ter uma certa arte narrativa. E você não pode aprendê-la sozinho, como o garoto ideal do Piaget colocado perante o mundo. Você precisa do aporte da tradição narrativa. E aí, novamente, somos obrigados a concordar com o Livres de que o elemento fundamental da educação é a tradição literária. Muito mais importante do que as ciências. Porque até a aquisição das ciências depende disto. E isto não depende da aquisição das ciências. Então, aqueles que não têm o verdadeiro domínio da linguagem autoexpressiva e narrativa, para eles, inumeráveis conceitos científicos vão ficar como elementos coisificados, que não podem se integrar totalmente na consciência deles, porque não têm inteligibilidade suficiente, mas aos quais, ao mesmo tempo, ele vai prestar uma espécie de culto, porque acredita que aquelas coisas são verdades. Então, no instante que o sujeito admite verdades que não estão absorvidas na sua consciência, ele está criando ídolos. É um fetiche de verdade. Então, vamos ver se numa próxima aula a gente explica mais alguma coisa sobre esta coisa do romance. Quantas horas foram aí? Então, vamos fazer um intervalinho e depois eu vou responder algumas perguntas. Vamos lá. Antes de responder às perguntas, eu queria lembrar novamente, né, há três pessoas que estão usando o espaço do nosso chat para conversa mole, abobrinhas, etc. Por favor, parem com isso. Um fórum se destrói quando começa essas coisas. Não podemos permitir que isso aconteça. Por favor, parem. Usem somente para assuntos diretamente ligados ao curso e não para debates, para troca de informações, para envio de perguntas, etc, etc. Aqui, a Marcela Andrade manda um recado, seguinte, diz que o grupo de transcrições de aulas está precisando de voluntários para colocar em dia as transcrições e revisões de aulas. Isso é um trabalho de uma importância fora do comum, porque todo este material terá que ficar à disposição dos alunos que entrem depois, né? Diz, o grupo passou por uma reorganização e há muitos alunos novos que talvez ainda não saibam como podem colaborar. Os interessados devem, por favor, mandar um e-mail para transcriçõescof, tudo junto, transcricois, na verdade, né? transcriçõescof@gmail.com. Caso queiram colaborar nas transcrições ou se quiserem trabalhar, colaborar nas revisões, para revisõescof@gmail.com. Obrigado, Marcela. Aqui, o André Marques me manda uma pergunta muito interessante, mas que eu não vou responder porque ela é matéria futura do nosso curso, e bastante futura, uma questão sobre o conhecimento por presença. Bom, para tratar desse assunto de maneira frutífera, nós necessitamos de uma série de instrumentos técnicos que não foram dados ainda. Claro que eu posso ter falado disso em outras circunstâncias, mas aqui eu só mencionei de passar, e ele ainda não é matéria do nosso curso, né? Mas será, né? Eu queria aproveitar a ocasião para avisar o seguinte: se eu estou colocando todas essas advertências, todos esses cuidados, todos esses exercícios, todas essas práticas como condição prévia para o estudo da filosofia no sentido formal e quase acadêmico da coisa, é porque esse estudo implica, vamos dizer, implica perigos enormes. O primeiro é dessa coisificação da lógica, né? Que é uma coisa assim, cujos resultados, eu vejo aqui nos Estados Unidos, onde o pessoal estuda muito isso, os resultados são absolutamente devastadores. Quer dizer que se não há toda essa pré-formação que ajuda o indivíduo a ter o foco sobre aquilo que interessa mesmo, que não é pensamento lógico, não é nem pensamento, mas é ligação de pensamento e experiência. Olha, o que você pode criar de confusão inextricável, de confusões tão sofisticadas que nunca mais você sai de dentro delas, é uma coisa terrível, né? Eu tenho uns amigos aqui que eles vivem levantando as questões mais artificiais, são pessoas inteligentíssimas, cultíssimas, americanas, né? Mas cujo pensamento está tão longe que cada vez que eles colocam uma pergunta, eu tenho todo um trabalho de trazer eles de novo para o campo da experiência imediata e daí praticamente dissolver a pergunta. Né? Quer dizer, perguntas tidas nominalmente e tradicionalmente como filosóficas, pega essa questão, por exemplo, de determinismo, livre-arbítrio, né, certo? O problema da causalidade. Né? Eu digo muito bem. Essas questões se colocaram para certas pessoas em certos momentos determinados em função de determinadas experiências. Então, para restaurar o sentido que essas perguntas tinham originariamente, nós temos que remontar essa experiência. E talvez, remontando a experiência, nós nos livremos da pergunta automaticamente. Porque às vezes elas resultam, às vezes, de uma observação errada que o sujeito fez. Né? O caso clássico do David Hume com as bolas de bilhar. Né? Quer dizer, ele simplesmente viu a coisa errada e daí tirou uma questão filosófica praticamente insolúvel. Se você pegar a questão tal como ele a formulou e tentar trabalhar logicamente, você nunca vai sair dentro dela. Quando você remonta a experiência que originou a coisa, você vê que é claríssimo onde está o engano. Então, vamos guardar essa sua pergunta, André Marques. Pergunta sobre conhecimento por presença, tal como aparece no livro do filósofo persa Suravardi. É interessantíssimo, um negócio muito bom, mas não é o momento. Fábio MC. Na aula 45, você deu para nós o artigo que sairá em breve no Diário do Comércio, onde relata que a classe universitária, em certo momento, passou a considerar a adesão política como um dever acadêmico em si mesmo, talvez o mais importante. Dias depois, morre Gildo Marçal Brandão, e esse nome está em todos os noticiários na internet. Nos necrológios destaca-se como sua grande realização, e não como detalhe biográfico, ter sido comunista militante. Quer dizer que a grande coisa que ele fez foi ser um militante comunista. Eu, normalmente, nos anos 60, isso sairia publicado no jornal do Partido Comunista, A Voz Operária, tá certo? E daria nos jornais uma notinha desse tamanho, no máximo. Tá certo? Isso quer dizer que os critérios de importância do jornalismo de partido, do jornalismo do Partido Comunista, foram 100% absorvidos pela grande mídia. Hoje vocês estão lendo A Voz Operária, tal como nós vimos nos anos 60. Márcio Luiz Freiesleben. Lembro que uma aula o senhor afirmou que havia uma simetria entre as catedrais medievais e a obra de Santo Tomás de Aquino. Pois bem, estou lendo o livro Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental, de Thomas Woods Runner, e deparei-me com a seguinte afirmação. A construção da catedral gótica tem sido, às vezes, creditada à mentalidade escolástica. Os escolásticos, de quem Santo Tomás de Aquino foi o exemplo mais ilustre, construíram todo um sistema intelectual. Não se preocupavam apenas em responder a esta ou aquela questão, mas de erguer edifícios inteiros de pensamento. As suas sumas, nas quais exploraram todas as questões mais importantes relativas a um tema, eram tratados sistemáticos e coerentes, em que cada conclusão particular se relacionava harmonicamente com todas as outras, tal como vários elementos que compunham a catedral gótica trabalhavam juntos para criar uma estrutura de extraordinária coerência interna. É exatamente isso. Isso está descrito com detalhes, se você quiser mais informação, no livro do Erwin Panofsky, Arquitetura Gótica e Pensamento Escolástico. Erwin Panofsky, que aliás não é um autor católico. Aqui também, ó, Cristiano Barbosa, a dificuldade que você coloca. A respeito das classificações, é uma dificuldade técnica que ele encontrou no Mário Ferreira. Eu peço também que você espere. Eu não vejo como nós possamos tratar tecnicamente disso no momento, mas vamos fazê-lo. Aqui, a Juliana Camargo Rodrigues, uma pergunta interessantíssima. Ela diz, por mais de 15 anos da minha vida, estudei a Conscienciologia e apliquei muito o que conheci lá. No entanto, fenômenos como a projeção astral, onde adquiri conhecimentos posteriormente confirmados por mim, a telepatia inúmeras vezes vivenciada, clarividência, e outras inúmeras vivências que tive, a maior parte delas positivas, tiveram um efeito positivo. Bom, como é que fica essa experiência dentro de tudo que o senhor vem nos ensinando? Bom, em primeiro lugar, toda a experiência existe, esses fatos existem, esses fenômenos existem, já foram abundantemente comprovados. E no Brasil tem um cidadão que fez um repertório monstruoso desses fenômenos e de milhares de confirmações, que é o Valdo Vieira, que deve ser com ele que você estudou. É isso. Eu acho um trabalho altamente meritório da parte dele, porém, a grande vantagem que você obtém com esse estudo é que você percebe que a consciência humana, de fato, não está limitada a espaço e tempo. Ela penetra além disso. Quer dizer, não tem uma liberdade absoluta fora de espaço e tempo, mas ela tem certas incursões no terreno, em terreno que transcende o espaço e tempo. Se não houvesse isso, nós nem poderíamos saber o que é espaço e tempo. Se não houvesse esta abertura, tá certo? Nós não poderíamos entender que existe uma moldura de espaço e tempo que, em geral, nos limita, mas nem sempre. Né? Então, eu acho que esses estudos são muito importantes, porém, eles são num perigo extraordinário. Tá certo? Então, isso aí pode realmente dissolver a consciência de uma pessoa, porque todos os estudiosos disso são como aventureiros arrojados, né? Que entram na selva selvagem, e que podem ser comidos pelo leão, pela loba, né? E de modo que, ao mesmo tempo, há um grande mérito em quem se dedica a esse estudo. E há também uma advertência, vão com cuidado, tá certo? E lembra, a única coisa que você vai adquirir com isso é a clara consciência de que a sua consciência não está tão limitada a espaço-tempo quanto normalmente se pensaria. Qualquer conclusão que você tirar além disso, não tem mais justificação. Mas se você queria alguma certeza a respeito disso, você já tem. Agora, pode ter certeza que o que você estudou lá vai se revelar cada vez mais útil. Quanto mais você aprenda a articular tudo em torno do método da confissão. Por exemplo, você vê que certas experiências que você teve, você vivenciou pessoalmente, certo? Você não tem mais como negá-las. Né? Você vai ter que confessar, olha, eu sei disso, eu vi, eu estava lá. Eu não sei ainda qual é o nível de inteligibilidade da história. Não sei se eu posso dizer exatamente o que se passou, mas algo se passou. Então, a minha sugestão é isso, que você reveja tudo o que você estudou lá, à luz do método da confissão. O que você efetivamente sabe? O que você efetivamente entende? E tudo mais que está nebuloso, você deixa para depois. Alexandre Magno pergunta: estive refletindo sobre a questão da igualdade e cheguei à conclusão até bastante óbvia de que a igualdade total somente existe na matemática. E passei a indagar: será que a progressiva matematização das ciências, que o senhor já tratou nesse curso, influenciou os movimentos sociais e as ciências humanas, copiando as exatas, de modo que passaram a exigir igualdade absoluta? Quer dizer, será que houve a transferência, inconsciente que seja, de uma equação matemática para as chamadas lutas sociais? Sem a menor sombra de dúvida. Então, você vê que o conceito de igualdade passa com ele a mesma coisa que se passa com o de liberdade. Ele não pode ser um princípio de nada. Quer dizer, a igualdade é relativa a tantos outros fatores, né, que ela será, no fim das contas, a resultante final de uma quantidade imensa de confrontações dentro de uma ordem pré-existente. É isso. Agora, quando as pessoas não têm ideia da complexidade disso e passam a acreditar numa espécie de igualdade substantiva, elas estão absolutamente loucas. Mas não tem a menor dúvida de que esta matematização das ciências e esse ideal da perfeita racionalidade lógica, né, que em si é uma ideia, até ela própria é irracional, porque não confere com as possibilidades reais da experiência humana. Né? É claro que houve isso, pelo menos uma inveja das ciências matemáticas, por parte das ciências humanas e dos ideólogos, uma espécie de inveja daquelas equações perfeitas da matemática. Quando você vê ali no livro do Poisson, que é um dos grandes livros da humanidade, A Crise da Consciência Europeia, onde ele descreve os jardins na França do tempo de Luís XIV, que era uma espécie de matematização da paisagem. Você vê, é claro que houve isso aqui. Tiago Ramos. A aula 44, que o senhor falava sobre o nosso desconhecimento dos fatores genéticos que nos formaram, me despertou para a importância de procurar saber quem somos e de onde viemos. Existe uma figura na minha família materna, meu bisavô, José da Silva Pinto, que sempre foi bastante marcante na história da família e ao qual, enquanto crescia, era muitas vezes comparado. A história do vô Juca foi um tanto trágica. Ele era um membro do Partido Comunista Brasileiro, foi preso pelo governo Getúlio. Minha avó, ainda mocinha, tinha de levar comida para ele na cadeia e procurou comunicar suas crenças aos filhos e viver de acordo com elas. Como resultado, a vida de sua família foi sempre muito difícil. Ele se recusou a subir na vida a despeito de ser intelectualmente bem dotado, a fim de estar próximo e lutar pelos proletários. Você veja, existiam comunistas assim antigamente. Né? Que coisa extraordinária. Né? Mas note bem, esse tipo de comunista, ele só existe nas esferas mais baixas do movimento. Quer dizer, é o militante, é o verdadeiro crente, né? Como chama o Eric Hoffer. Então, o verdadeiro crente comunista, ele é capaz de sacrificar sua carreira, né, seus bens pessoais, né, em vista de uma militância proletária. Eu conheci muitos tipos assim, tá certo? Porém, podiam até ser pessoas importantes na hierarquia partidária, mas de um país eco do terceiro mundo. Nas altas esferas do Partido Comunista, isso nunca existiu. Tá certo? E hoje em dia, eu acho que não existe mais em parte alguma. Né? Se o sujeito quer subir na vida, ele tem que logo entrar num partido comunista ou pró-comunista, para daí ele se garantir. Tá certo? Então, este tipo de moral ascética comunista existe nos períodos de muita perseguição, onde o partido está colocado na clandestinidade. Então, aí somente os homens de ferro aguentam viver dentro daquilo. E eu conheci muitos desses homens de ferro. Inclusive um dos caras mais cultos que eu conheci na minha vida, que era o Nabor Caire de Brito, que é o cara que tinha sido chegado a altos postos no jornalismo, e depois abdicou de tudo isso. Né? E quando eu o conheci, era um homem muito pobre, e foi o único brasileiro que eu conheci que estudou Hegel realmente. Né? Tinha dois, tinha o de Jacir Menezes, que era um cara reacionário, passou a vida lendo Hegel, e o Nabor Caire de Brito. Aos 70 anos ele decidiu finalmente estudar Hegel como se devia. Então era um tipo abnegado. Eu tive parentes também assim, ou contraparentes, na verdade. Eram homens que sacrificaram tudo pela causa, mas isso em época de clandestinidade, foi o que aconteceu no governo Getúlio. Então, um partido que está colocado na clandestinidade, seja de qualquer que seja a ideologia dele, ele produz esses homens de ferro que tudo sacrificam, né, e que se tornam, que assim se imunizam contra a influência corruptora da sociedade em torno. Quer dizer, não é a matéria, não é o conteúdo ideológico do Partido Comunista que determina isso. Você verá, se você estudar, por exemplo, estuda a história da Revolução Espanhola e veja como do lado franquista revolucionário existe um monte de tipos assim. Você deve ter ouvido a história do general Moscardó, comandante do Alcázar de Toledo, que a fortaleza cercada ali, tinha 1.000 pessoas ali dentro, acho que parou aqui. Está sempre querendo lembrar que ele, à luz daquela aula, ele começou a procurar essas coisas da história da família. Pronto, voltou. Então, eu estava explicando que esse tipo, vamos dizer, de militantes que renunciam a tudo pela causa, que se tornam assim, homens de ferro incorruptíveis pela sociedade em torno, isso aparece em qualquer partido que esteja, vamos dizer, na clandestinidade ou na marginalidade, ou que seja perseguido pelas autoridades. Sempre sobram pessoas assim. Agora, quando o partido está em sua plena glória, ao contrário, floresce os oportunistas que enriquecem facilmente. Isso é em todos os partidos. Né? Então, se você procurar, por exemplo, na militância franquista, na Revolução Espanhola, você vê que havia inúmeros tipos assim, que concordavam em perder tudo pela causa. E estava lembrando o exemplo do general Moscardó, o comandante do Alcázar de Toledo, que era uma fortaleza que tinha 1.000 pessoas ali dentro, cercada por 20 mil. E os 20 mil tinham canhões, tinham aviões, estavam armados até os dentes. Né? E eles resistiram até o fim. Então, do lado de fora, os comunistas prenderam o filho do general. Disseram, olha, general, o senhor entrega a fortaleza, ou então nós vamos aqui fuzilar o seu filho. Ele disse, põe meu filho na linha. Né? E ele disse, reze um Pai Nosso e morra como homem. E o cara fez, é isso aí, papai. Foi embora. Né? Então, tem pessoas assim. O general, antes da Revolução, o maior interesse dele era futebol, ele era treinador do time de futebol, e quando terminou a Revolução com o partido dele vitorioso, ele voltou a ser treinador de time de futebol, não teve nenhum cargo de governo, nem coisa nenhuma. Porque esses tipos aparecem, dependendo das circunstâncias. Quer dizer, os piores regimes, as piores situações geram as melhores pessoas. Né? E ele diz, continua aqui, sempre carreguei essa história comigo, mas não tinha lembrado bem dela até ouvir a aula 45. Aí tudo se iluminou, esse processo foi fundamental na minha história familiar. E aquele sentimento de revolta pela situação de prosperidade e importância de gente que não tinha a menor capacidade de sequer compreender sua própria situação no mundo, certamente experimentado pelo vô Juca, foi o mesmo que causou, de certo modo, os problemas do casamento da minha avó. Pá, pá, pá, pá. E o mesmo que experimentei quando adolescente. Digo, mas é batata. Quer dizer, o Zondi tem razão, ele disse, os nossos antepassados estão dentro de nós, cobrando que nós repitamos a sua existência. Tá certo? Mas nós não podemos, vamos dizer, ceder a esse impulso, literalmente e passivamente. Nós vamos ter que combinar os vários fatores. Tá certo? E quem combina esses fatores é a consciência, o ego, que o Zondi, por causa disso, chama-se o ego pontífex, aquele que faz as pontes entre os vários personagens que disputam, dentro de personagens, quer dizer, ancestrais que disputam a nossa alma, e também as pressões externas que também a disputam. Lembrando isso, no livro Diário da Felicidade, quer dizer, a primeira alternativa, eu fundi duas numa só. A primeira alternativa é considerar-se morto. A segunda é aceitar ser um marginal, né, mendigo, coisa assim, né, opção do Vojuca. Né, e a terceira é partir para a porrada. Né. Juliano Regis Miller. Segundo as minhas leituras, na linha de Chivalry de Lubitsch, encontrei, graças a um colega do seminário, Wellington, o livro Geometria Sagrada, de Robert Lawler, que tem aberto novos horizontes e confirmado a importância da geometria. Logo no começo do livro, Lawler fala da introdução do número zero nas matemáticas modernas e suas consequências na filosofia, na geometria, na psicologia, etc. Ele fala da ruptura da lógica simples e natural da aritmética para a introdução de uma lógica mental mais complexa, que teve como consequência o desenvolvimento no Ocidente, do ateísmo e a negação do espiritual. Sim, isso acontece a partir da introdução por Guilherme de Ockham e Pedro Abelardo, do que ele chama a lógica dos sinais. Quer dizer, é onde os sinais lógicos são considerados independentemente, quer dizer, da substância e das coisas que elas representam na realidade. Então, você cria uma espécie de autonomia da lógica para vocês enfocar exclusivamente a mecânica interna dela. Então, olha, as regras da lógica, como as da aritmética, podem ser encaradas assim, evidentemente, para fins de simplificação ou de codificação. Porém, a hora que isso se transforma num vício e numa instituição, aí não tem mais um caminho de volta para a realidade. É justamente disso que eu estava falando no começo. Quer dizer, é claro que eu não sou contra o aperfeiçoamento formal da lógica ou de qualquer outra disciplina. Ao contrário, isso aí pode dar resultados muito bons. Mas, a partir da hora que você rompe os laços com a ontologia, então aí você cria uma situação muito difícil. Então, mesmo porque os seus raciocínios daí para dentro, o único elo que eles podem ter com a realidade é através, vamos dizer, da confirmação experimental. Mas aí acontece o seguinte, que o tecido do discurso científico começa a ser aí. Vamos dizer, o Ortega y Gasset faz uma comparação interessante. É como se fosse uma linha sinuosa que bate na realidade em certos pontos, mas só em certos pontos. E você não tem nem como medir a distância entre um ponto e outro. Tá certo? E o conjunto desses pontos em que a ciência bate com a realidade não forma um tecido parecido com a realidade da experiência. Daí o resultado que acontece, vamos dizer, é, paradoxalmente, negar o valor da experiência, ou qual experiência, vamos dizer, é, por sua vez, a base, o fundamento da própria ciência. Então vira um cachorro que se corre atrás da própria cauda. Né? No momento que está instalada essa situação, eu digo, bom, isso é um convite à fraude científica generalizada. Né? Quer dizer que uma certa inconsequência existia já desde a formação da ciência moderna. Vamos lá. Aqui o Elion Gotti Neto pergunta: o plano de estudar a metodologia científica no segundo ano do curso correrá juntamente com o aprofundamento dos estudos platônicos, aristotélicos, filosofia clássica? Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é estudar a lógica clássica e a teoria do conhecimento, tal como apareceu em Platão e Aristóteles. Tá certo? Eu estou traduzindo alguns textos que serão usados para isto. E eu acho que depois de todas essas advertências que eu coloquei aqui, nós podemos entrar nesses estudos, tá certo? Já com imbuídos numa certa prudência que nos impeça de nos deixar hipnotizar por essas estruturas. Né? Porque a lógica para daí vira um jogo. E todo jogo é um vício. Tá certo? Eu, particularmente, eu fui muito bem defendido disso por não gostar de jogo nenhum. E não gostei de jogo nenhum porque quando era criança eu tinha umas tias que jogavam buraco. E elas eram três, e sempre ficava faltando um parceiro, então tinha que entrar eu ali. E eu peguei ódio por aquele negócio, entendeu? E até hoje eu não consigo me interessar por jogo nenhum. Claro, às vezes, o jogo pode ser um símbolo esquemático da realidade, mas quando você tem diretamente a percepção esquemática da realidade, meu filho, isso aí é como você transar com a boneca de borracha. Boneca de borracha é um símbolo algébrico. É. Se você está, quem prefira. Tá entendendo? Vamos passar, eu não vou responder todas as suas perguntas, vou passar para outra. Anatoly Olinik. Pesquisando na rede mundial de computadores, descobri que nos Estados Unidos da América existe uma fundação de livres pensadores denominada Freedom from Religion Foundation, que trabalha para manter o Estado e a Igreja separados e para educar o público do ponto de vista dos não-teístas. A Freedom from Religion Foundation define o livre pensador como um indivíduo que pensa livremente em matéria religiosa, só aceitando as doutrinas que se conformam com a sua razão, independente de tradição, autoridades ou crenças. E prossegue entre os livres pensadores, inclui-se os ateus, agnósticos e racionalistas, e que ninguém pode ser livre pensador se exigir conformidade com a Bíblia, credo, ou Messias. Para um livre pensador, a revelação e a fé são inválidas e a ortodoxia não é nenhuma garantia da verdade. Bom, isso aqui é claro, isso é uma autoimagem que eles criam, né? E a partir do momento que você decretou esta autoimagem, você pode se achar parecido com ela. Mas é sobretudo um papel teatral que você está desempenhando. Tá certo? Primeiro, se você perguntar para esses camaradas, muito bem, mas o que é essa tal da razão que você tanto idolatra? Né? Eu acho que a razão se origina na distinção entre o finito e o infinito, entre o fechado e o aberto. Porque se não há senso da transcendência, não tem razão nenhuma, absolutamente impossível. Mas, como o indivíduo usa o termo genérico razão para designar apenas uma das funções específicas da razão, que é a lógica silogística, tá certo? Que a qual é puramente um automatismo. Então, evidentemente, ele não tem que dar conta dos fundamentos da sua razão. Então, o que ele denomina razão é, na verdade, a adoração fetichizada de certos procedimentos específicos da razão, desenvolvidos ao longo de muito tempo, e que são, vamos dizer, resultados de certas experiências que foram acumuladas ao longo de milênios, e que ele desconhece completamente. Então, esse é o fetiche da razão do século XVIII. Não há razão nenhuma nisso aí. Isso é apenas, vamos dizer, realmente um fetiche, uma auto-hipnose. E essa auto-hipnose, ela, como toda fuga da realidade, ela se defende tenazmente. Não é isso? Então, por exemplo, o simples fato de que ele encare, quando ele diz a revelação e a fé são inválidas, ele está entendendo a revelação como uma doutrina e a fé como crença numa doutrina. Não é isso? Ora, nós sabemos que a revelação e a fé não é isso, a revelação é uma sequência de acontecimentos que ou você prova que eles não aconteceram e que não continuam não acontecendo, ou então você tem que aceitá-los ao menos como fatos. Tá certo? Por exemplo, quando Cristo cura o paralítico, o cego, e diz tua fé te salvou, ele está usando evidentemente uma metonímia, porque quando o cego passa a enxergar, ele tem apenas fé de que ele passou a enxergar, ou isso é um fato que aconteceu no mundo material? Né? Então, A fé pode estar no começo do processo, mas não pode ser o seu resultado. Então, a existência dos fatos de ordem miraculosa é uma coisa que você só pode negar se for por um dogmatismo cego. Tá certo? Então, vamos dizer, o número de fatos miraculosos que tem no mundo é uma coisa tão assombrosa, que, confrontado com isso, esses camaradas que se acreditam tão realistas, eles estão exatamente como o sapo no fundo do poço, que pergunta para ele o que é o céu, ele diz que é um buraquinho no teto. São pessoas cegas, burras, tacanhas, tá certo? Quer dizer, sem nenhuma compreensão do que é ciência, do que é conhecimento, mas que eles gostam de posar como se fossem Voltaire, Diderot, os heróis da razão, né? Contra o obscurantismo, etc. Tudo isso é evidentemente uma palhaçada. Não tem. Intelectualmente isso é desprezível. Não é isso? Então, você veja, se você for ler a obra do Erich Fögling, né? Em nenhum momento ele encara as coisas do ponto de vista religioso. Ele está falando de ciência política o tempo todo. E esse universo do Fögling é incompreensível para uma pessoa assim. Ele não pode entender. Então, segundo a Freedom from Religion Foundation, os livres pensadores são naturalistas. Dizem eles que sabem o que é verdadeiro, porque a verdade é um nível ao qual uma declaração corresponde à realidade. A realidade, por sua vez, é limitada ao que é diretamente percebido através dos sentidos naturais, ou indiretamente averiguado através do uso da sua própria razão. Ah, muito bem, mas como é possível que existam essas duas coisas? Quer dizer, por um lado, existem fatos confirmáveis pelos sentidos. Por outro lado, existe uma faculdade indutiva e dedutiva chamada razão. Por que existe isto? Por que isto é assim? Da onde que isto sai? Isto veio pronto? Quais são as experiências que fundamentam esta crença? O que que garante a você que, primeiro, a realidade se constitui somente desses dois elementos? Segundo, que esses dois elementos têm alguma confiabilidade? Quer dizer, este é o que esses camaradas fazem é pegar certos conceitos elaborados historicamente e fetichizá-los, como se eles fossem princípios e princípios autoexplicáveis. E não são capazes de desdobrar analiticamente esses conceitos, muito menos de averiguar qual é o fundamento deles na experiência. Por exemplo, eles nem de longe percebem que qualquer dedução, a mais mínima, aliás, qualquer raciocínio indutivo que você faça sobre a realidade, pressupõe a perfeita coincidência entre a estrutura da sua razão e a estrutura do mundo exterior. E esta coincidência, por sua vez, não pode ser provada nem por observação sensível e nem por indução científica. Então, o que eles estão colocando como fundamento requer, na verdade, um fundamento sem o qual aquilo não faz o menor sentido. E eles são até incapazes de averiguar este e perceber a necessidade desse fundamento. Então, são pessoas, vamos dizer, que filosoficamente estão fora da jogada. Né? São primários, são pessoas bobas, né? Apenas. Portanto, para uma declaração ser considerada verdadeira, ela deve ser possível de ser testada para encontrar evidência ou provas através de repetidos experimentos que a confirmariam. Quer dizer, um momento. Fulaninho fez um experimento. E eu fiz o mesmo experimento, né? E verifiquei a mesma coisa que ele verificou. O teste depende de uma infinidade, portanto, de uma infinidade de testemunhos, né? Porque você não pode, se cada um que fez o teste dá o seu testemunho, você não vai poder, por sua vez, testar todos os testemunhos. Então, aí ele está dizendo o seguinte, nós dependemos da confiabilidade das pessoas. A ciência se baseia inteiramente na confiabilidade dos depoimentos dos cientistas. Inteiramente. Não há nenhuma maneira de você isolar o problema da responsabilidade pessoal, remetendo todos os testes a máquinas, a computadores, por exemplo, para que eles façam os testes, independentemente de qualquer viés humano. Em algum momento, um observador humano vai ter que examinar aquilo e dizer é verdadeiro ou é falso. Isso quer dizer que a adoção deste método que eles dizem não elimina de maneira alguma o problema da credibilidade, da confiabilidade e da fé. Eles estão baseados na fé, na honestidade de uma comunidade científica. Ora, experimentalmente, nós sabemos que essa confiabilidade é mais do que relativa. Mais ainda, em nenhuma ciência o estudante teve ocasião de testar pessoalmente cada um dos elementos que compõem, né, o corpo teórico, o corpo doutrinal desta ciência. Portanto, você depende da confiabilidade de uma tradição. Então, isso dizer, nós só aceitamos a experiência, falando, não, essa é a mentira. Né? É impossível testar tudo pela experiência. Nós confiamos naquilo que os outros dizem sobre as suas experiências. Que outros? Há aqueles que nós denominamos cientistas. Eu digo, por que? Me dê uma única razão para você me dizer que um indivíduo que tem uma profissão acadêmica, tá certo, na qual ele tem que concorrer com milhares de outros, na qual ele vive envolvido, né, em tramas de, como é que se diz, de concorrência grupal, tá certo, buscando, cavando verbas, etc., etc., é mais confiável do que um mártir da Santa Igreja. Isso é um absurdo. Humanamente falando, moralmente falando, né, o nível moral da classe científica não é lá essas coisas. E se você vai depender da confiabilidade da comunidade, agora, racionalmente falando, os testemunhos dos santos e mártires são, obviamente, mais confiáveis do que os testemunhos de qualquer número de cientistas que seja. Quando você vê hoje esse confronto em torno do aquecimento global, né, em que metade jura uma coisa, outra metade jura outra, cada um acusando o outro de ter sido vendido, eu digo, ué. Claro que já houve confrontos teológicos dentro da igreja, mas não a de todo mundo sair acusando o outro que foi vendido. Portanto, se você depende da honestidade, da moralidade, você está dependendo do quê? De uma tradição. Isso é absolutamente incontornável. E a ideia de livrar-se completamente da tradição, bom, isso teria que livrar você das primeiras estruturas de aprendizado que você adquiriu. Isso é uma coisa tão boba que não deve ser levada em conta. Então, essa Freedom from Religion Foundation, isso é um bando de semi-analfabeto, burro, entendeu? Que não sabe nem o que é ciência. Em segundo lugar, você tem a primeira condição da verdade, é possível ser testada. Ah, quer dizer que a sua convicção íntima tem que ser testada. O testemunho que você dá sobre você mesmo tem que ser testado. Quem pode testar, meu filho? Se você foi testemunha única de um crime, cujos indícios materiais desapareceram, o seu testemunho deixa de ser verdadeiro por não poder ser confirmado? Você está trocando o verdadeiro pelo confirmável, sendo que o confirmável é uma parte ínfima do verdadeiro. E esta parte do confirmável só adquire validade em função do fato de que você aceita a existência do verdadeiro. O verdadeiro não é só aquilo que se conhece. É uma infinidade de verdades que você não conhece. Você já admite como verdades potenciais. Sem isso, você não pode dar um passo no progresso científico. Você não pode fazer uma única investigação científica sem isso. Então, esse camarada não tem ideia do que seja a prática de ciência nenhuma, não tem ideia do que são as condições de averiguação da verdade, e assim por diante. É. A As outras condições de verdade devem ser refutáveis, isso é só científico, uma teoria que seja refutável, ou seja, que pode vir a ser desmentida e contradita em linha de princípio. Bom, você acha que o método científico é refutável? Quer dizer, você pode provar experimentalmente a veracidade do método experimental? Não, não pode. Então, acabou. A verdade deve ser parcimoniosa, já deve ser a explicação mais simples. Quem disse? Isto é um ato de fé. Quer dizer, você está supondo que todo o universo desconhecido tem explicações simples. E ora, mas o que, que justifica isso? Só a tua necessidade de simplificar. Quer dizer, você está trocando o simples e confirmável pela verdade. Quando a mais mínima experiência do universo real te mostra que você desconhece a maior parte dele. Que quando a ciência chega no seu suprassumo de perfeição, como acontece com a teoria quântica, ela desemboca em mistérios absolutamente insolúveis, e numa multiplicidade de explicações possíveis, e que essa simplicidade que você está requerendo só existe em níveis muito baixos da ciência, e assim por diante. São realmente inconsistências psicóticas. Ana Regina Guimarães Bolsas. Minha filha pergunta, sendo o Estado que regula as relações humanas, relações matrimoniais, não é então a verdadeira escravidão? Sim. Sim. Mas hoje não é só o Estado, é o Estado amparado por todo este maquinário infernal, certo? Da mídia, dos serviços secretos, das ONGs, etc, etc, etc. É claro que isso é uma escravidão, meu filho. Então, veja, o que pode haver de mais íntimo em duas pessoas do que uma promessa de amor eterno? O que é essa promessa de amor eterno? Significa você dizer para outra pessoa, eu vou te perdoar sempre. Eu serei sempre o teu advogado. Não vou te condenar jamais, jamais. Eu sempre vou estar do teu lado. Não que você faça o pior dos pecados, é a mim que cabe te defender. E não passar a te amar menos por causa disso. É a coisa mais íntima que dois seres humanos podem fazer. Agora, se você dizer, isso vai ser garantido pela mídia, pelo Código Civil, pela polícia? Ora, quer dizer, a opressão em torno de você é tanta, que você vai fazer aquele juramento por medo. Quer dizer, é claro, eu conheço, tenho experiência disso. A maior parte dos casamentos que eu conheço são sustentados pelo medo. Não há mais fidelidade interior nenhuma. As pessoas não perdoam nada, estão loucas para descobrir o pecado do outro, para pedir divórcio, ou para desgraçar a vida do fulano. Aqui, nos Estados Unidos, tem uma lei assim, a mulher chega na delegacia e diz, o fulano ameaçou me bater. Imediatamente, o camarada é chamado pelo delegado, que lhe diz o seguinte, meu filho, de hora em diante, você tem que se manter a 10 quilômetros da sua casa, você não pode ver os seus filhos, exceto em dias determinados e na presença da sua esposa. Você tem que pagar todas as despesas dela, e mais as suas, evidentemente. Então você vai ter que sustentar duas casas. Se você telefonar para o seu filho fora dos dias e horas marcados, você será preso. E daí o cara diz, mas como? Eu não tenho nenhum direito de defesa. Daí o delegado responde, não, o senhor não está sendo acusado de nada. Isso é apenas uma medida preventiva. E isso pode durar o resto da sua vida. Eu pergunto, o que vale um casamento celebrado nessas condições? Não vale nada. Isso é uma blasfêmia, isso é uma ofensa. É dizer que estou fazendo, estou obedecendo o mandamento divino. Falo, não está não, meu filho. Então, quer dizer, veja, eu acho que no século, a partir do século XVI, as lideranças católicas mostraram um despreparo intelectual monstruoso para lidar com as novas situações. Tá certo? Não, geralmente não entenderam o que estava acontecendo. Não entenderam a perversidade toda, a profundidade da perversão que estava sendo implantada no mundo. E a igreja tentou se adaptar a isto, mas quando tentou se adaptar, fez pior ainda, como no Concílio Vaticano II. No Concílio Vaticano II, eles mudaram a liturgia, esculhambaram o dogma, entendeu? Esculhambaram tudo que era mais essencial. Mas Deus, não, mas está lá o celibato clerical, o matrimônio indissolúvel. Quer dizer, tudo aquilo que pesa sobre o indivíduo ficou, vamos dizer, uma estrutura de ferro que não pode se mexer. Mas o resto pode se mexer tudo. Ora, meu Deus, ninguém pensou o seguinte. Diz, olha, na igreja tem uma coisa que se chama anulação de casamento. Né? Na igreja não tem divórcio, mas tem anulação de casamento. É, a anulação de casamento se faz, por exemplo, por que eles chamam erro essencial de pessoa. Quer dizer, você pensou que a pessoa fosse de um jeito. Depois que casa, você descobre que é outra coisa completamente diferente. Pensou que o marido é um jeito honesto, tal, descobre que ele é estelionatário. Tal. A igreja anula o casamento. Né? A dificuldade para anular casamento é uma monstruosidade, leva anos. Nas condições modernas, a possibilidade de erro essencial de pessoa é enorme, monstruosa. Então, a igreja tinha a obrigação de facilitar a anulação do casamento. Não fez isso. Né? Para compensar, esculhambou com a liturgia. Para compensar, se vendeu para o governo soviético, criando assim a auto-excomunhão automática de centenas de bispos. Né? Para compensar, deixou que lá enchesse de comunista, de militante gay, etc, etc. Quer dizer, amolece onde não devia e endurece onde não devia também. E daí, peraí, a igreja pode fazer isso, ela não tem direito. A igreja é mãe e mestre. Mãe e mestre tem que ensinar, não fazer essas burradas. Quer dizer, quando os papas e cardeais e bispos se revelam incapazes de se dirigir a si mesmo, como vão dirigir nossas vidas, meu Deus do céu? Eu não estou colocando em dúvida o mandato do Papa. Eu não sei. Se me perguntarem, o Papa é Papa, tem o vale, o sede vacantino, falar, eu não sei, eu não sou obrigado a ter uma solução para essas coisas. Eu sei que nós vivemos uma situação paradoxal. E nessa situação paradoxal, às vezes você não tem a quem pedir socorro. Você não tem uma autoridade humana, institucional, a quem você possa recorrer. Então não é questão de desobedecer a igreja, é questão de cadê a igreja, porra. Por exemplo, agora está o pessoal da CNBB escandalizado, cadê abortismo, etc, etc. Mas não foram vocês que colocaram os abortistas no poder? Hã? E agora, como é que vai fazer? Como é que vai voltar atrás? Né? Então, aí que está. Assim, a escravidão, sim. Quer dizer, o Estado, quem tem a razão, Nietzsche, o Estado é o mais frio dos monstros. E esse negócio, vamos dizer, de separação igreja-Estado, quem devia querer essa separação radicalmente é a igreja. Não temos nada a ver com essa instituição do capeta. Nós não queremos o apoio dela. Nós não queremos que os nossos mandamentos morais se convertam em leis do Estado. Nós queremos que o Estado nem nos defenda, nem nos ataque. Nós não queremos ter nada a ver com ele. Não como princípio, mas como reação a uma situação concreta. Waldson Muniz. No curso História Essencial da Filosofia, o senhor nos ensinou que o ser humano não capta nada além do sensível. Platão e Aristóteles captaram as ideias ou formas. Pergunta, elas são sensíveis? A resposta é sim. E Aristóteles tem razão. Nós captamos as formas eternas, porém não em si mesmas. Nós as captamos no sensível. Isto inclui essas experiências a que se referiu a quem foi que fez a pergunta? A Juliana. Tá certo? Vamos dizer, essas experiências extracorporais, elas não são extrasensíveis. Por quê? Porque você viu alguma coisa, você ouviu alguma coisa, você não teve acesso a formas puras. Isso quer dizer que a sensibilidade humana, ela transcende às vezes os seus próprios limites por minutos, penetrando numa área que já não está vinculada, vamos dizer, às limitações corporais, do que o seu corpo tem de espaço e tempo, mas que ainda são experiências sensíveis. Agora, o fato de a coisa mais miraculosa, olha, se você captasse diretamente as formas puras, seria menos milagre do que você captá-las nas formas sensíveis. Porque você vê, todos os animais, todos os entes vivos, eles quando captam, apreendem um corpo, eles apreendem só aquele corpo. Nós apreendemos a universalidade dele. Isso é um milagre fora do comum. Agora, bom, se você subisse ao mundo das formas, tá certo? Para enxergá-las de maneira pura, esse mundo das formas estaria ainda separado do mundo sensível. E você não teria nem como voltar. Quer dizer, que é um dos grandes problemas da filosofia platônica, que Platão só resolve no seu ensinamento oral. Nas obras de Platão não tem a solução disso. Se vocês verem lá no Giovanni Reale, o livro Por uma Nova Interpretação de Platão, ele vai mostrar que acima, vamos dizer, do mundo dos sentidos e do mundo das formas, Platão reconhece o mundo dos princípios. O mundo dos princípios é o que cola um no outro. Né? Então, esta cola é a vigência dos princípios universais que permite que nós captemos o universal no singular. Ou seja, todo este mundo dos conceitos universais só existe para os seres humanos. Mas é que isso, de certo modo, responde àquela pergunta que eu não quero responder, que é a pergunta do André Marques sobre Suravardi. Né? Onde ele, bom, vou voltar lá. O que eu vou te fazer não é uma resposta ainda, é apenas um ensaio de resposta. Mais tarde nós voltaremos ao assunto. Cadê a pergunta? Sumiu. Está aqui. Suravardi rejeita o conceito aristotélico da definição essencial. Tais definições se supunha que revelasse a essência dos universais, né, mediante a proximidade do gênero próximo e diferença específica. Ele argumenta que quem conhece a coisa não precisa da definição. Fala, isso é uma bobagem sem tamanho. Né? Se você viu a coisa, você já tem a forma universal dela. De fato, você não precisa da definição verbal. O que você tem é o conceito, que é a definição tal como aparece, não na sua fala, mas no seu verbum mentis, verbo mental, verbo interior, fala interior. Não é possível você ver um gato sem você ter esse conceito universal dele. Então, não se esqueça que a perspectiva do Suravardi é uma perspectiva de técnica mística e não a perspectiva de doutrina metafísica. Então, os caras que querem técnica mística, frequentemente eles falam coisas que não são propriamente verdade, mas coisas que você deve pensar assim para chegar a um tal qual resultado místico. Então, olha, os caras... Escuta, discutir com Aristóteles não é fácil, gente. Não é fácil. Vocês não sabem quantas vezes eu tentei. A gente vira, putz, você tem a razão. Existe uma antologia de 1000 páginas, feita pela Unesco, nos anos 70, eu creio, 80, que foi, assim, oficialmente considerada uma celebração de Aristóteles. E quase a totalidade dos participantes não são filósofos, são cientistas naturais, matemáticos, etc. etc. Né? E eles vão mostrando, trabalho após trabalho, a atualidade tremenda que o ensino de Aristóteles tem para a prática deles. Né? E, em geral, quando as pessoas dizem, olha, Aristóteles foi superado nisso daqui, porque você não entendeu Aristóteles. Quando você vai ver, que nem o caso do Luiz Costa Lima, o problema que você está levantando de Aristóteles, ele mesmo já resolveu em outro lugar. Quanto mais você entra na obra dele, você vê que aquilo tem milhões de facetas. Agora, se o que você está lendo é um Aristóteles de manual, Aristóteles que pega isso aqui, a doutrina de Aristóteles. Aristóteles diz que pá, pá, pá, pá, pá. Aí, meu filho, assim não vai. A própria natureza dos escritos de Aristóteles, que são escritos fragmentários, eu prefiro considerar, vamos dizer, como uma espécie de caos de sugestões, unificados por algumas preocupações centrais, e não por teses centrais. O primeiro sujeito que tem a consciência, vamos dizer, da ambiguidade dessas coisas, é o próprio Aristóteles. Né? No livro Pitágoras, temos o Numário Fernando Santos, que as formas ou ideias não são objeto de conhecimento sensível, não são uma coisa, são objeto de conhecimento intelectual. Sim, é exatamente o que dizia Aristóteles. Quer dizer, além da forma sensível do objeto, você capta a sua forma cognoscível. E isto, meu filho, acontece sempre, mesmo quando você não percebe. E se você pegasse apenas a forma sensível de gato, pegou a forma sensível de um gato, depois de outro gato, depois de outro gato, como é que você ia poder deduzir daí a forma inteligível? Por indução, deduzir não, obter por indução. Isso seria impossível, porque a variedade das formas de gato é ilimitada. Quantos gatos tem? Tantas formas. Então, se você não pegou a forma inteligível do primeiro, também você não vai poder comparar com o segundo. Então, a percepção da forma inteligível é imediata. Ela... Vamos dizer, é um elemento não sensível que está presente no sensível. E eu digo, e isto é um milagre cognitivo da espécie humana. Porque só nós fazemos isso, nem os anjos fazem isso. Hã? Esse é o privilégio da espécie humana. E daí, vamos dizer, a função central do homem no cosmos. O único ponto de ligação entre particular concreto, individual concreto e universal, além da mente de Deus, é o ser humano. Nós somos testemunhas da universalidade. As únicas testemunhas que existem. Fábio, você falou em adquirir a capacidade de descrever o ambiente em torno. Já vi há algum tempo tentando desenvolver essa capacidade exatamente para saber escrever. Não tenho tido muito sucesso e peço mais conselhos. A única coisa que me ajuda é o dicionário de sinônimos, mas esse é limitado. Pois primeiro tem que saber uma palavra que me indique vagamente outras mais adequadas. Esbarro no seguinte problema. Como saber o nome de todos os objetos se as enciclopédias vão dos nomes para as coisas e não o contrário? Né? Bom, esse é o problema que o Júlio Paiô coloca. Quer dizer, tem coisas que você pode descrever pelo seu nome, quando elas têm um nome. Tem outras que você só pode descrever cruzando várias palavras e promovendo uma paráfrase, descrição. E isso aqui você não vai aprender com dicionário nem com gramática, você vai aprender lendo muitos escritores. Você vê aqui, no século XIX, muitos dos escritores começavam sempre os seus livros com uma descrição. Se você ler Balzac, o Alessandro Manzoni, o Alexandre Dumas, você vai ver que eles começam descrevendo o cenário físico onde se desenrola a ação. E às vezes descrevem tão bem que você tem a impressão que você está vendo aquela coisa. É. Então, ora, faça o Balzac, começa, ele descreve a região, depois a cidade, depois o bairro, depois a rua, depois a casa, depois o quarto, depois o personagem. Né? Digo não que você precisa sempre fazer isto. Essa descrição pode ser saltada se você souber sintetizá-la, mas é preciso que você tenha essa descrição na sua mente. Né? Então, os grandes mestres da descrição, tá aí, acabei de citar três. Né? Balzac, Alessandro Manzoni e Alexandre Dumas. Né? Pode ter outras coisas que são descrições mais sutis. Se você pega o começo da Em Busca do Tempo Perdido, de Marcel Proust, onde ele descreve o que acontece quando ele vai pegando o sono e depois acorda de repente. Né? Aquilo é uma verdadeira maravilha. Quanto tempo o cara precisou, né, observar aquilo uma vez, duas vezes, três vezes, até encontrar as construções de palavras que dessem a mesma noção de novo. Mas não conversa com essa, ele vai, começa com as descrições mais antigas, e são descrições de coisas físicas, né? São mais fáceis. Uma aflição particularmente grande é não saber qual é o nome de quase nenhuma planta que cerca a minha casa. Ver que coisa, hein? Então, né? E eu que tenho um montão de árvore lá que não acaba mais. Né? Então, e pior que são árvores de uma paisagem desconhecida, chega aqui, não sei o nome de nada mesmo. Né? No Brasil eu sabia um monte de nome de árvore, aqui não sei nenhum. Tem que aprender tudo de novo. Né? Você vê aqui, um preceito geral de estilo é você sempre preferir o termo próprio ao termo genérico. Né? Em vez de você dizer, por exemplo, uma árvore, você diz um carvalho, um pinheiro, uma jabuticabeira, isso aqui, assim por diante. Né? Então, aí é preciso saber. Mas olha que coisa maravilhosa, você tem que buscar o nome de cada coisa. Né? Você vê que vocês, antigamente os escritores brasileiros tinham essa preocupação. Né? Há quantas gerações eles nem sabem mais o que é isso? Existe, por exemplo, no livro do Herberto Salles, a descrição do pórtico de uma casa, né? Com todos os termos técnicos de construção que estão ali. Então, você lê aquilo, quando você não conhece a palavra, procura no dicionário, você vê a coisa. Né? Então, não está faltando nada. Então, isso aí não tem receita, mas é ler os grandes escritores e aprender com eles. Tem alguns exercícios do Júlio Paiô que talvez a gente dê mais tarde. Bom, eu acho que hoje já foi, né? Então, pergunta no chat, vamos ver. Sandro Mainardi quer indicações de livros sobre a Revolução Espanhola, a Guerra Civil Espanhola. Um autor fabuloso sobre isso é Ricardo de la Sierva. Escreveu vários livros a respeito. Escreveu uma imensa biografia de Francisco Franco. O velho Hugh Thomas ainda vale muito. Então, mas, sobretudo, Ricardo de la Sierva. Não é um livro, são vários. Comece pela biografia dele, Francisco Franco, que é um negócio de quase 2.000 páginas. Está toda a história da Revolução ali. E depois ele escreveu uma série de livros sobre tópicos específicos, por exemplo, sobre as brigadas internacionais. Também existe um livro sobre o Alcázar de Toledo, cujo autor eu esqueci, mas é um livro absolutamente fabuloso. Eu esqueci o nome do autor, um autor inglês. Não consigo lembrar agora, mas vou ver o título. Esse episódio do Alcázar de Toledo, de certo modo, sintetiza tudo o que estava acontecendo ali. E existe um outro livro, uma obra coletiva publicada pela BAC, Biblioteca de Autores Cristianos, que são os mártires da Guerra Civil Espanhola, a lista dos mártires, tá certo? Eu acho que por aí dá para você começar. Então, Hugh Thomas, Ricardo de la Sierva, né? O livro sobre Alcázar de Toledo que eu vou lhe trazer, e esta obra da Bach sobre os mártires da Revolução, mártires da Guerra Civil. Posso te dar indicação bibliográfica melhor na próxima aula. Muito bem, não dá mais. Ora, vou faltar até poucas perguntas para a gente completar aqui, mas fico devendo algumas. Então, se tem algum lembrete, acho que nada, né? Então, do apelo aí da Marcela Andrade, escrevam para transcriçõescoff@gmail.com. Então, obrigado, até a semana que vem.